Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ouvintes do Magicando. Está começando a sua dose quinzenal de magia, capirotagem e piruleza. Aí pra todos vocês. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje a gente vai falar sobre Telema. Mas não é Telema qualquer. A gente não vai se aprofundar muito. Então, galera que já for entendida, talvez esse episódio vá ser um pouco chato pra vocês. Porque, na verdade, é um episódio pra explicar, né, para as pessoas que não conhecem, o que é, afinal de contas, a Telema. Já que lá no Mundo Freak Confidencial, a gente fez uma biografia do Aleister Crowley, a gente não entrou muito no mérito do que é esse sistema chamado Telema. É, a gente até fala de onde ele veio, mas não fala um pouquinho da repercussão, nem nada desse tipo. Então, eu estou, na verdade, regravando essa entrada, porque a gente acabou perdendo a apresentação, mas o podcast ficou bem legal e tal, já vai começar com ele. Participando comigo vai ter a Lívia Andrade, o Vinícius Ferreira e a Juliana Ponzilacqua. Além, é claro, do convidado, que é telemita também, o Peu, que já participou com a gente aqui no episódio e que ele também é do Foco de Pestilência, podcast sobre capirotagem também. E aproveitando que a gente já vai entrar no episódio, eu vou dar aqui um recadinho bem rapidinho da Penumbra Livros. Se você quer que a gente indique livros, tem dois que são bem bacanas. O primeiro é O Renascer da Magia e o outro, o Aleister Crowley e o Deus Oculto. Os dois do Kenneth Grant. E ambos falam do sistema do Crowley. Só que o primeiro, ele fala um pouco sobre como esse sistema é um retorno às raízes, segundo o autor, o Kenneth Grant. E já o outro, né, o Aleister Crowley, Deus Oculto, ele traça um paralelo sobre as técnicas de magia sexual dentro da Telema e técnicas de outros sistemas. Ele faz ali uma comparação. E ali é claro de contar vários casos, histórias e tretas. Afinal, o autor conheceu o próprio Crowley e teve acesso a documentos únicos. Então, fica aí a dica, porque é bem legal e é bem reconhecido. O Renascer, ele já tá quase esgotado, inclusive não tem nem mais na loja da Penumbra. Tenta na Saraiva, na Livraria Cultura. Se você encontrar, abraça ele, veja aí no Google, na internet. A Penumbra prometeu uma reimpressão pra 2018, mas por que esperar, né? Você pode ir caçando ele já, por sinal. Já Deus Oculto, você já pode conseguir já no site da Penumbra. E já que estamos falando em planos para 2018, um aviso para vocês não pagarem de Kleber. Pra quem não tá sabendo, o Livro da Lei vai entrar em domínio público ano que vem. Pra você que não sabe, tá dando mole, isso quer dizer que qualquer editora pode lançar o Livro da Lei. Inclusive, a Penumbra, o Vinícius e a Lívia, pediram pra gente ficar de olho, principalmente vocês, ouvintes, que é o seguinte. Fiquem avisados pra não comprar, sair comprando o Livro da Lei por aí, só pra ter na estante. Vocês precisam ter um livro bacana, com uma tradução legal, pra estudo, coisa nesse sentido, porque eles disseram que estão sabendo de livros que estão saindo por aí com tradução questionada, feito inclusive por gente que não entende de Telema. E isso é muito complicado, não é pra questão de traduzir as palavras certinhas. Existem termos, existem todo um âmbito sistemático ali, imagina, a Bíblia, né? Tu não pode chamar qualquer um, né, meu filho? Tem que chamar alguém, um teólogo, esse tipo de coisa. O livro ali é parecido, tinha que ser por um telemita, ou algo próximo disso. E pra falar besteira em Telema, são dois palitos. Mas a Penumbra prometeu que tem coisa fina chegando por aí. Depois, não diga que eles não avisaram. É isso, bora lá pro episódio conversar um pouco sobre fazer esse guia, Telema for Dummies. Tudo que você queria saber sobre Telema, mas nenhum telemita se dispôs a explicar. E falou, os escravos servirão. Vai lá pro episódio. Então, galera, vamos falar sobre Telema. A gente tem um episódio sobre Aleister Crowley, sua biografia lá no Mundo Free Confidencial número 93. A gente vai deixar pra vocês aí escutarem antes de vocês escutarem esse episódio, porque aqui a gente vai falar um pouco dele, mas, enfim, pra você descobrir realmente quem é, você vai lá naquele episódio. Inclusive, se você gostar da história sobre Telema, esse tipo de coisa, mais tretas, A gente grava depois o episódio sobre Kenneth Grant, que tem lá. Não lembro o número, mas se você jogar na busca do site, você consegue achar facilmente o episódio. Né? Só não confunde com Grant Morrison. Pois é, não seja burro igual eu de confundir Grant Morrison e Kenneth Grant. Fiquei chateadíssima nesse episódio 93. Fiquei chateadíssima nesse episódio 93, porque foi o primeiro que eu comecei a colaborar com o Mundo Freak. Sim, e daí verdade. Eu ficava assim, gente, episódio 93, 93, a galera... E daí, o que é 93? Chateadíssima com os ouvintes. Que não pegaram o número, mas enfim. Mas é um episódio muito legal. Excelente. Vamos lá. E é interessante porque, apesar da gente fazer uma biografia lá, a gente cita Telema, a gente cita da onde que veio o Livro da Lei. Só que a gente não entra muito no mérito. A gente não conversa sobre Telema lá. Não, é, só, é biográfico, né? É bem biográfico o mesmo, assunto assim. O assunto era o Crowley. Então, assim, vamos dar só uma recapitulação, então. Crowley estava viajando para o Egito, certo? Era moda, momento, né? Nesse momento, coloca a trilha do El Chan. Tá bom. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Ele estava de lua de mel, não era? Tava de lua de mel. Sim, ele ficou lá alguns dias no Egito. E bom salientar, Vinícius, para a gente dar um contextinho histórico, o Egito... A egiptomania, né? Durou bastante tempo, vários anos e tal... É a base quando a gente vai falar sobre essas sociedades esotéricas do século XIX, século XX, aí muita coisa é tirada de lá, ou falado que vem de lá e por aí vai. Então você tem todo esse contato aí tipo com... Tipo tarô, né? É. Não, mas você tem muita coisa vindo de lá e tal. A própria Wicca vem de lá, né? Oi? Calma. Não tem a história... Vocês escutaram a história daquela egiptóloga? Que tirou a palavra sabaia. Sim, sim. Foi uma má tradução e tal. A gente vai fazer um episódio sobre isso em breve. Em tá breve. Bom. Isso vai dar uma fora. Treta. Não me chame. Última coisa que eu soube de Egito é a câmara secreta na Grande Pirâmide. É, que descobriram outra, né? Olha aí, ó. Descobriram a câmera. Um buraco. Do tamanho de um avião. Que maravilha. Então, às vezes os caras tinham que precisar de um aeroporto, né, gente? Pra descobrador. Obviamente. Então, mas ele tava lá e tal. E aí, Peu, o que acontece no Egito? O Crowley tava de lua de mel, né? Ele, naquele período, ele tava meio desgostoso da magia, porque a Golden Dawn tinha acabado de implodir, e ele tinha acabado de se apaixonar pela irmã de um amigo. Eles fogem, na verdade, né? Eles fogem pra casar, né? Eles não casam com a benção da família. E naquela época ele ainda tinha muito dinheiro, né? Então vivia a vida de patrão, aluga um quarto de hotel no caro e vai ficando ali. Ele ficou muito tempo ali. Então chega um determinado momento que a Rose, ela surta. Por alguma razão, ela começa a dizer pra ele que tem pessoas falando com ela. O Crowley não levava a Rose a sério. Ele curtia ela como esposa, mas não levava ela a sério. Por várias razões, inclusive o fato de que ela era alcoólatra. Mas a Rose começa a insistir muito. E ele topa o projeto dela como marido. Né? Tipo assim, ah, então tá bom, então ok, me mostra aí. E ele faz muitos testes com ela. E ela passa em quase todos. Ela basicamente passa em todos os testes. Como é que eram esses testes? Crowley sendo babaca pela primeira vez. Pela primeira vez? Não, negativo. Ele tinha nascido há alguns negativo, anos. Já era. Não, mulheres. Depois eu explico. Documentada, né? É a primeira vez que foi documentada. Assim, a história da Rose não mostra a pessoa como também altamente confiável, né? A Rose era alcoólatra. Então ele faz testes com ela aleatórios, como por exemplo, diz aí o número que eu tô pensando. E ela passa nos testes, ele faz uns 50 testes e não fica satisfeito. Então o último teste que ele faz com ela é levar ela até um museu, porque ela diz pra ele, depois de uma série de situações, que Horus queria falar com ele porque Horus estava zangado. Eita! Horus estava zangado porque foi negligenciado. E o Crowley depois reflete e isso faz sentido, né? Tem cara, sentido. Todos os deuses que você pode irritar, Horus não é um dos mais saudáveis. Mas a história não é muito sofisticada, né? Enfim, depois a gente fala sobre isso. Mas então ela fala pra ele que ele fica zangado, mas cara, a Rose não tinha educação, né? E aí por questões sociais, ela falou, cara, quem é Horus? Por que você tá falando de Horus? Você não sabe nem quem é Horus, eu vou te mostrar então, vamos fazer um teste. E ele leva ela ao museu do Cairo. E ela passa direto por todas as imagens de Horus. Ela não aponta nenhuma. No final de uma galeria, ela aponta pra uma estela funerária e fala, ó, Horus aqui. De fato, Horus aparece nessa estela funerária, uma coisa muito incomum. Em geral, aparece Osíris, dessa aparece Horus. Crowley encomenda uma tradução do texto, uma pessoa, um funcionário do museu, traduz pro francês, ele faz uma paráfrase pro inglês, e aí ele começa a prestar atenção na Rose. E aí, então, a história se desenrola. Ela dá instruções a ele, fala, ó, Horus tá falando pra mim pra você fazer assim, assim, assim, assado. Ele faz uma cerimônia conforme ela diz... E ele recebe uma ordem, ele recebe um comando, ó. Do dia tal, tal e tal, você vai entrar naquela sala ali, meio-dia, se não me engano, e você vai sentar e você vai escrever tudo o que eu vou dizer. Eu vou falar pra você de meio-dia a uma hora. E ele faz isso e anota o que houve. E o texto que ele escreve é o livro da lei. É, rapaz. Palavra da salvação. Pois é. É, o que é, não é incomum quando a gente vai falar sobre religião, né? É, não, um texto sagrado. Eu não sabia desse... em tantos detalhes como tinha sido. Então, ele recebeu. Conturbado. Eu sabia assim, da história, né? Da Rose e não sabia mesmo. Olha, eu vou falar uma coisa. É o famoso. Você gosta mesmo do Capitão América? Aí você é um outro cara, o outro cara fala assim: eu gosto. Ah, então beleza. Aí você é uma menina: você gosta do Capitão América? Mas diz naquele número daquela revistinha, número tal, o que ele faz? Eu sei, Pio, ela era alcoólatra e tal, mas não precisava de tudo isso. Ele fez muitos testes. Então, mas ela era o... Assim, esses testes são os testes que ele faria consigo mesmo. Porque é uma operação de magia, e numa operação de magia você pode ter um espírito mas danoso. Mas pra mim demorou muito até ele falar assim, ah, ok. Foi muito além dos testes, mas entendeu? Ju, eu acho que se eu estivesse na mesma situação... Ele era chato assim com geral. A gente só conhece as histórias legais. Olha só. As cerimônias que não deram certo, ele faria a mesma coisa. O livro dali não deu certo, na verdade. Ele achou o texto uma merda e guardou numa gaveta. Ele não levou a sério. Só foi reconsiderar o livro da lei anos depois, como consequência de umas outras operações. É. Eu vou falar uma coisa. Eu, durante muitos anos, eu achava que era pilantragem o livro da lei, mas hoje eu acredito que foi recebido, de fato. Mas o que te fez mudar de ideia? Não sei. Vou fazer uma pergunta mais ainda. Quando é que você primeiro ouviu falar de Telema? Telema? Como é que fala? Telema, não é? Grego é Telema. É, qual grego, né? Jônico, iâmblico, não sei o que, lânico, assim, supostamente é grego clássico. Pra começar, que você tem que falar com... né? É o grego da quebrada? TH. Eu quero saber do grego do mundo. Não, mas... teta, não é tal. É teta, não é tal, é teta. Teta é TH. Ah, é TH, tá certo. Enfim. Aí tem épsilon e depois tem eta. Tem espírito? Telema, tá bom, tem, né? Tá bom, acho que você se repara. Eu já ouvi várias pessoas dizendo que é esse grego que deve ser Telema. Então, o que eu posso dizer com certeza é que o segundo E é longo. É anime ou anime? Vamos dar a continuidade? Anime. Ah, olha aí. Garoto. Tá vendo? Então, como foi que você primeiro ouviu falar? Cara, eu devia ter, sei lá, 15, 16 anos, como acho que a maioria das pessoas, né? E o que caiu na minha mão? Livro da lei. Eu olhei aquela porra e não entendi nada. Pensei que você fosse falar, caiu um daqueles catálogos da Avon, aí tava lá, livro da lei, tipo, sei lá, Paulo Coelho, é não sei o que lá, não. Código da Vinci. Manuscritos em folha solta, escritos à mão. Olha aí. Um Liberóis impresso no jornal O Globo, né? É. Não, foi o livro da lei que caiu na minha mão, eu li aquela porra, não entendi nada. Falei, ah, que bosta, é isso aqui mesmo que as pessoas... piram. Relaxa, tem gente que se diz telemita também não entendeu nada. Então... Aí eu voltei a ler várias vezes depois, e a cada nova leitura eu vou entendendo um pedacinho mais, e não posso dizer que entendo perfeitamente hoje. Esse é o legal do texto sagrado, é que pelo fato dele ser sagrado, as pessoas vão ir até o fundo dele pra tentar entender todo o contexto, primeiro o contexto, né, do que ele tá falando, segundo, aquilo é uma parábola, aquilo é... O cara tá falando literalmente, é pra eu interpretar, é pra eu ler, enfim, é literal, o que que eu faço com isso, né? Eu acho que... tem data de validade, era pra aquela sociedade, e ainda, não é pra todo mundo. Então, ainda tem um problema aqui, é tradução, o que que muda? Muda o sentido das coisas, né? Eu posso ser muito criticado pelo que eu vou dizer, mas uma coisa que me ajudou muito a entender, ainda que de uma forma errada, foi o Kenneth Grant. Muita gente questiona a interpretação dele, mas eu acho que é válida. Ok. E tu, Peu? Eu não me lembro. Porque a minha forma é a mais ridícula possível. Vou deixar por último aqui, tá? Eu não me lembro. Provavelmente foi na internet durante o período em que a gente se encontrava todo mundo no canal Wicca da Brasirk. Rapaz. E vou te dizer por consequência de quê? Por consequência das colunas do Lalo no final da Dragão Brasil. Olha aí. O Lalo anunciava sempre a Trails. Caralho. que era a galera do RPG que eu conhecia no Rio de Janeiro. Olha só, eu descobrindo que provavelmente eu conversar com o Peu e o Peu conversar comigo e a gente não se conhece. Se você entrava no trecho da Brazirk, então você conhece geral. Geral. Inclusive pessoas, sim, que estarão aqui nesse fim de semana pro simpósio. Eu era OP, amigo. Ih, rapaz. Essa conversa vai ter que ficar pra depois. Isso é legal porque cada vez mais a gente confirma que realmente o RPG é a porta de entrada pra magia negra, né? Olha aí. As mães estavam certas. Tá vendo? Sim. Não, pelo amor de Deus. Mamãe não pode ouvir isso, não, porque ela... A mãe não vai ouvir isso, não. Fica tranquilo. Pois é, enfim, naquela época então, Bete, a gente conversava muito, né? Beijo aonde? Beijo pra minha sogra. Beijo aonde? Não é o Oscar no Infame, não. Fica tranquilo. Sim, isso é bacana, mas é, beleza. Tem o livro da lei, então, pelo visto, ele foi engavetado. E aí surge, novamente, o Crowley vai dar uma olhada e fala, poxa, isso aqui tem algumas coisas interessantes alguns anos depois. O que que faz ele mudar de ideia, Pel? Cara, eu não vou conseguir gerar essa história aqui agora, mas a gente sabe que o Crowley, quando ele estava no Cairo, ele estava numa espécie de desgosto mágico. Desgostoso. Ele parou de praticar. Ele pratica naquela viagem porque ele queria impressionar a esposa. Ele quer tirar onda com a esposa. Desde sempre. É um menino querendo tirar onda com a esposa, porque gostava dela. E aí ele contrata uma coisa que hoje provavelmente é um absurdo. Ele contrata uma noite dentro da Câmara Real da Pirâmide de Gizé. Eles dormem lá, eles jantam e dormem lá. Eu não lembro se eles dormem lá, mas eles jantam lá. E o que ele faz é uma cerimônia de invocação de sílfides. Ele faz uma cerimônia pra mostrar as sílfides pra ela. Foi nessa cerimônia que ela perdeu o controle. Então ali ele fazia magia de brincadeira, porque ele não acreditava mais. Algum tempo depois, a vida dele começa a trazer ele pra magia de volta. E o que ele recebe são outros tipos de comunicação. Só que mesmo quando ele recebe outras comunicações, como é o caso, por exemplo, de quando ele recebe no México os primeiros etires, e aí ele recebe mensagem de anjos, os anjos começam a falar de Horus, começam a falar de uma lei revolucionária, ou seja, ele começa a receber a mesma ideia pincelada por um outro lugar, e aí começa então a meio que dar aquela coçada, né? Tipo, ué, por que que tá acontecendo isso tudo de novo? Nessa, os detalhes eu não vou lembrar mais, mas tá na Visão e a Voz, né? São os primeiros dois etires do Visão e a Voz, ele recebe no México, quando ele ainda estava meio garoto. Tá, isso é interessante, né? Como é que a comunidade mágica recebeu o livro da lei quando ele começou a ser levado a sério pelo Crowley? Não recebeu porque ninguém sabia. O livro da lei, ele só vai ser publicado muito tempo depois. Muito, assim, lógico, muito tempo depois, ok, décadas depois. Crowley era muito reservado com os escritos mágicos dele. Na época, ele ainda era um cria da Golden Dawn. Igual Jesus ser cristão. Jesus não era cristão, né? Jesus era um judeu reformador. Crowley não era telemita. Crowley era um sênior da Golden Dawn. Então, como sênior da Golden Dawn, os textos mágicos sérios ele não publicava. A gente sabe, por exemplo, que o Crowley queria publicar o livro da lei justamente por desprezo. Ele muda de ideia em última hora. Ele ia botar num apêndice do Collected Works. Então os livros que ele levava muito a sério ele não mostrava pra ninguém, só os discípulos conheciam. É mais ou menos que nem o Picasso, que não assinava os quadros que ele mais gostava, pra não ter valor comercial. Pra não ter valor comercial, então ele guardava secretamente. Então a comunidade como um todo só veio a topar com o livro ali muito tempo depois. Aquilo ali circulava em manuscrito na boca pequena. Cara, legal. Tá, e aí, mas beleza, livro da lei chegou. O que que falou? Porra, isso aí é uma maluquice? Ou é tipo Crowley, pô, ele morreu, o cara baixou a discografia completa dele, é. Sempre fui fã, livro da lei, é isso aí. Ou foi tipo assim, o que é isso aí, só vai ser dado valor depois, o que você acha? Não, a gente sabe que muita gente, porra, achou que o Crowley tava maluco, né? Porque a comunidade esotérica, apesar de se posicionar como vanguardista, ela se pinta como vanguardista e se faz de conservadorismo total, né? Total. Outras coisas que é tá aí desde o início do mundo. Desde os tempos mais primórdios. Né? Pois é, né? Às vezes eu fico brincando com as pessoas que Telemann é cristianismo 2.0 por causa do comportamento do telemita, né? O pior de Telemann é telemita. É. Mas aí é aquela regra básica de o problema é a fanbase, né? Não há, mas eu não acho que seja exclusividade do telemita. Não, pelo contrário. Eu acho é exatamente isso. Se diz de super vanguarda, mas é o primeiro a falar, ah, isso aí é falso. Isso aí não tem nada a ver. Nem não, ler direito. Pior ainda, né? Isso é toda. É o ocultista médio. É. Se não é do meu clubinho, não importa. Não, então, mas é isso que eu acho legal. Existe aí, é o que a gente pode discutir depois, né? Eu acho que a Telema em si, a mensagem do livro da lei, ela é bem interessante, mas eu vejo com uma certa curiosidade que ela atrai certos tipos de pessoas que outras crenças, outras linhas acabam não atraindo. Aí eu vou fazer uma pergunta. Do mesmo jeito que as pessoas estão dizendo que a gente fica zoando o Icano, que tem aquele arquétipo, aquela caricatura de Icano, que todo mundo adora zoar, existe uma caricatura do Telemita. Ah, mas para todo mundo existe. Sim. Uma... existe. Mas parece que é um esporte ocultista zoar o Icano e falar mal do Telemita. Faz parte das Olimpíadas Ocultistas falar mal do Telemita. Mas sabe o que eu acho legal? Apesar do Crowley ser um ocultista bem representativo e tal, alguns, sei lá, vão falar o maior ocultista e tal, que mudou as coisas, século XX, o cara não precisa ser ocultista pra ser Telemita. Isso eu acho uma leitura interessante. É. O cara pode até conhecer o Crowley, gostar, mas o cara pode ser ateu. Ele pode ser ateu e ser Telemita? Eu acredito que sim. Cético pra caramba, mas gostar das mensagens de dedo no cu e gritaria? Ué, o Ivan Mizanzu que não diz que na tese dele que Telema é religião? Eu não li a tese dele. Mas a gente pode discutir isso daqui a pouco. Mas o cara pode não acreditar em Deus e seguir as diretrizes morais do cristianismo também. É verdade. Sim, é o que mais tem, inclusive. Então, todo mundo o que mais tem, imerso nisso. Né? São diretrizes morais que construíram a sociedade. Uhum. Né? Se você for uma boa pessoa padrão, você... é cristão não praticante. Sim. Ou cristão não religioso, né? E Telema, supondo que Telema seja uma religião, não sei se é, supondo que seja, também é possível seguir o conjunto de moral e ética, né? A educação moral e cívica telêmica, sem acreditar na parte religiosa, entre aspas. Você tá dizendo que é que nem no discordianismo, existem os leigos. Existe o telemita leigo, que é aquele que ele que segue telemita, a palavra, mas não sabe. Não, eu tô falando que pode ter um cara que sabe, mas não quer levar aquela parada pro lado mágico religioso. Então, mas o que a Lívia falou é um ponto interessante, que eu vejo muito essas coisas. Tem os economistas de Facebook hoje em dia, né? Aquela galera que lê blog. Lê o que o cara vomitou, do cara que vomitou disso, que vomitou disso, vomitou disso, aí ele lê um artigozinho ali no Mises e acha que entende economia. Existe isso também no Telema, né? O cara sabe umas frases meio que básicas, chavões e jargões, e só que o cara não tá ali disposto a se aprofundar no debate. Existe, não tem isso também? Existe tudo. Não, sim, tudo, sim, sim, sim, existe isso tudo. Mas, como eu tô falando, tipo... Mas é que talvez apareça mais, porque é maior o número. Pode ser. De todos, Telema é muito popular. De todas as pessoas, meus amigos, amigos ocultistas, a grande maioria é Telemita. A grande maioria, de verdade. Por quê? Calhou. Não, mas não é calhou, não é tipo... Não, eu acho que deve... Jogou pra cima a cartinha da Xuxa e metade foi pra um lado e duas foi pro outro. Pode ser, deve ao Crowley. A maioria dos meus amigos ocultistas não é Telemita. Mas aí eu vou te dizer por quê. Vou dizer como eu soube da existência do Telemita. É o que tá mais ali na cultura pop. Tá. Ozzy Osbourne, eu soube do primeira vez ouvindo o Ozzy Osbourne. Eu soube da primeira vez na capa do disco dos Beatles. Capa dos Beatles. Meu pai me pegou aquela capa do LP, grandona, e foi me mostrar, ó, esse aqui é o fulano de tal. Alan Moore e tal. Esse aqui é um mago maluco lá, não sabia nem o nome. Eu acho que não precisa nem disso também, não, né? Se você procurar satanista no Google, vem a imagem do Crowley, né? O cara, coitado, ele montou, né? Pra si esse... Não tem porra nenhuma a ver com satanismo. Não. Sim, exato, isso é impressionante, né? A burrice não me impressiona, não. Mundo, não. A galera fala que é satanista. Mas isso que é questão, não é burrice. A primeira vez que eu vi e fui saber, realmente entender, tipo, que tinha uma teoria ali por trás e tal, na verdade foi Sandman. Que ele que todo aquele primeiro arco de Sandman, ele faz uma correlação com... O começo do Prelúdio Noturno. É, o começo do Prelúdio Noturno. Aí eu disse assim, cara, então quer dizer que essa pessoa é baseada numa pessoa real. Aí eu fui atrás de saber o que era isso. Aí eu disse, ah, é por isso aquele negócio da sociedade alternativa do Raul. Aí foi que eu fui descobrindo, fui ligando várias coisas pop que apareciam. E tipo, ah, isso tem alguma outra coisa. Mas eu aí... acho que ele tá tão na cultura pop que é muito mais fácil. Sim, sim, sim. Mas aí eu rebato. Mas aí eu rebato essa lógica também. Isso não explica o porquê tantos telemitas. Porque não, você pode se interessar pela figura, mas não necessariamente você vai comprar a religião que o cara tá vendendo. A doutrina é muito interessante, Andrei. Não, eu não acho que não, então. Esse é o meu ponto. Por que, então, que ela tá interessante? A doutrina é interessante. Eu acho que é os... Não vou dizer todos, mas muitos livros são muito acessíveis. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui atrás de livros... Ai, agora eu vou comprar, agora tem meu dia. Fui no Sebo. Eu não queria saber do São Cipriano. Eu fui, mirei e tinha muita coisa sobre... não biografias, mas livros sobre ele. Eu acho que tem muito material sobre a pessoa primeiro. Então, acho que isso acaba atraindo. Você quer saber por quê. Isso acaba sendo uma questão de ovo e a galinha, né? Tem muito material sobre porque tem muita gente interessada. Ou tem muita gente interessada porque tem muito material. Mas eu ainda acho que uma pessoa leiga, ela vai ter uma certa resistência, principalmente no sentido de que não é, como vocês estão falando aí, não é fácil entender o livro da lei de maneira geral, assim. É, mas ele não é o único também, né? Não, mas tem muito livro sobre. Então, tá. Então, tudo bem. Sim. Foi vencido, interpretações André. Sobre... Eu tenho uma tendência a olhar com muita desconfiança qualquer coisa que não seja canônica. Isso não só em Telemann, mas como em Star Wars, em tudo. Ah, amigo, mas aí tu tem lá 15 anos de idade, tá naquela cidade do interior que só tem uma livraria cheia de incenso, não. Cheia de cristal, que tu vai achar uma não, coisa... Não, não tinha livraria na cidade. É, mas eu tava. Ah, tá. Eu tô falando de mim. Era a Lenda Lenda? Tinha incenso cristalzinho? Não era, mas era bem parecido com a Lenda Lenda. Aí você vai lá, você encontra um livro que hoje... Eu tenho um livro até hoje, que eu sei que tá erradíssimo, mas foi... quando eu comecei a ler sobre runas, e tem um livro sobre o Crowley que vai achar que é... Esse tá que errado é o capeta. Pra caralho. Depois fala o nome, joga na roda o nome aí. Depois mostra a capa dele pra gente. O que você acha, Pel? O que você acha aí disso? Por que existe um magnetismo tão grande de Telemann de maneira geral, assim, que as pessoas acabam caindo? A princípio eu concordo com essas colocações sobre o Crowley. É muito atraente... Você vê uma pessoa... Né, você tem uma pessoa atraente. Ela é admirável. Por qual razão, né, fica a critério de cada um. Mas alguma coisa acontece e a pessoa é admirável. Ele então, você foi uma pessoa extraordinária. Você quer saber o que essa pessoa pensa. O que, que ela pensa? Porque ela, se ela, o ser extraordinário envolve a maneira como a pessoa pensa. Como é que ela pensa? Ah, mas ela escreveu esse negócio de tele. Mas, porra, então eu quero saber o que é isso. Porque isso, essa pessoa extraordinária que acreditava naquilo ali. Né, você tem pessoas extraordinárias no caos também. Que chama muita atenção. Eu acho, por exemplo, que uma das razões porque o fenômeno Wicca, ele hoje, ele tá meio largado no cantinho, não é porque não tem valor. É porque, por acaso, ainda não apareceu uma grande figura para publicar uma poderosa obra e sacudir o cenário. Com licença. Vai descer dos céus o grande unicórnio hoje, vai. Né? Ah, se for um unicórnio, eu quero. Aí ele vai chegar assim, imponente, e vai perguntar: Ju, oi. Você é a escolhida para transmitir os pensamentos. Vai escrever um livro. Vou falar no seu ouvido. Eu acho, vou te interromper brevemente, fazer um parênteses. Tem muito a ver também de que muitos sistemas mágicos usam e citam o cara também. O cara tá verdade. Em todas. Ele revolucionou o ocultismo do século XX. Até a própria Wicca. Sim. A Wicca se baseou em muitas coisas. Se baseou, a não. Primeira... Não, foi o contrário. Não. Enfim, infelizmente, a história recente da Wicca, ela é uma história da OTO. Vê um caso, por exemplo. A Wicca moderna teve a infelicidade de ser inaugurada por uma pessoa como aquela. Tivesse calhado de ser inaugurada por um outro tipo de gênio, teria com certeza tido um outro tipo de história. Tanto é que esse nome, que é historicamente importante, é esquecido em prol de outros nomes, como a Starhawk, por exemplo. Tem muita gente que acha que a Wicca começa com a Starhawk. Porque a obra dela foi uma obra impressionante. Cadê a obra do Lewis? Tipo, foda-se o Lewis. Foi irrelevante. No caso... Quem mais? O Crowley Gardner? Perdão, pensei que você tava falando. Não, quem mais o Crowley... Perdão, foi o Lewis, né? Tô pensando na Mork, né? O Gardner nesse caso. O Gardner. Quem mais o Crowley influenciou? O pessoal do Gardner? Total, o Gardneriano. Lívia, o Crowley influenciou todo mundo que nasceu depois dele. Todo mundo. Se você olhar pra magia do caos... Tá todo mundo. Você vai... Tem gente que já chegou com essa conversa, dizendo que, na verdade, o Crowley era um proto-caoísta. É, claro. Assim como... Né, eu acho que qualquer um que misture sistemas é um protocolista. É. Olha, eu vou te dizer então que só tem caoísta aí, né? O Brasil... Mas você tem na magia, não, né? O Brasil, é, né, meu amigo, é um lugarzinho não, que fermina. Não, dentro de Telemann mesmo. A impressão que eu tenho, pelo me corrija se eu estiver errado, que a maioria dos telemitas normais, assim, que não estão na vanguarda... O telemita médio. O telemita médio, ele fica repetindo o ritualzinho de Crowley. O cara não inventa nada. Não sei. Essa é a impressão que eu tenho. Posso estar enganado. É muito difícil de ter uma ortodoxia em Telemann, porque Telemann é uma confusão de pessoas que ficam teimando em fazer o que elas querem, né? Então, quando você, quando você diz pro outro que ele tá copiando, ele vai imediatamente mudar, porque ele se recusa a aceitar. Mas a impressão que eu tenho é que elas fazem o que elas querem do jeito que os outros já fizeram. Ah, sim. Então, tô falando de método aqui, entendeu? Não, sinceramente, eu não sei dizer. Eu acho que o Telemita é mais experimentador do que parece, olhando de fora. Tem uma ortodoxia de internet, mas é muito difícil pra você ser uma pessoa que trilha o caminho que o Rory apontou e ser ortodoxo, porque ele foi o sujeito que apareceu pra dizer que método mágico é flexível. Antes do Crowley na Golden Dawn, é claro que aquilo ali tava fervilhando ainda, mas as pessoas ainda estavam fazendo ritual by the book, entendendo que a forma da cerimônia tinha as propriedades especiais de funcionar. Com o Magic in Theory and Practice, esse negócio é derrubado totalmente. Olha só, vamos pegar... Isso aqui é Legolândia mágica. Pega, junta os pedacinhos de alguma maneira que atenda ao seu senso artístico, que vai dar sentido, certo. Né? Então aí sim, aí você vê, olha só, proto-caos. Só não é caos porque ele pessoalmente acreditava que havia valor em você trabalhar com um sistema fixo. Uhum, e conectar com a corrente. Sim, a ideia de uma corrente, essas coisas todas que vêm a ser questionadas depois. Mas as OTOs, por exemplo, aí da vida, ficam repetindo fórmula, né? Na cerimônia de iniciação, mas na prática diária eu teria que perguntar para os membros um a um. É claro que ali é uma ordem, então tem a cerimônia oficial. Aquela que, sei lá, rola uma vez por mês ou todo domingo, sei lá. Mas em casa, o que a pessoa faz em casa, eu não sei. Entendi. Tem uma amostragem, talvez, da internet. Não. A minha impressão do que você tá falando é toda... Eu concordo com a sua impressão, mas é toda baseada pelos fóruns que eu li. É, eu tô falando de pessoas que já estiveram nesse meio e pularam fora em determinado momento, porque, justamente por causa disso. Porque então, experimentação não era incentivada. Vamos voltar aqui. Vou enxergar Telemann como um subproduto do livro da lei, não do que Crowley praticava por fora. Existe prática na Telemann? Ou as pessoas pegam coisas que o Crowley fazia e introduzem isso na Telemann Livro da Lei? É uma pergunta complexa. Vocês entenderam que eu... Não. Eu acho que entendi, mas eu tô desconfiado. Existe prática dentro do Livro da Lei? Não. Não. Ah. O que, que é essa fórmulas, prática da Telemann? Não. O que é prática na Telemann? Assim, no Livro da Lei, as vozes... São três vozes, cada capítulo é uma voz diferente. O eu lírico é muito diferente. Eles são tácitos... Ao ponto de... O livro é muito difícil de entender porque essas pessoas não se dão ao trabalho de explicar nada. Ela fala assim, faça desse jeito, ponto. E muda o assunto. E você que se foda pra entender o que ela tá falando. E fala de forma cifrada, ainda por cima. É, então existe algo que o livro diz pra você fazer? Existe. Mas esse algo é extremamente abstrato. No It, por exemplo, fala assim, faça tudo o que você quiser, mas sempre a mim. Ok, legal, mas o que é isso? Então eu passo o resto da vida pra tentar entender o que significa isso. E cada um pode ter a sua própria visão de o que significa essa frase, né? Cada telemita vai lá e entende de uma forma devido à sua carga de conhecimento e de experiências. É o que parece. Ninguém até hoje conseguiu convencer os outros de que sabia qual que era a maneira certa. Então está em aberta a questão. Mas o meu ponto é que se você toma isso como aquilo que o livro diz para você fazer, isso não é uma receita. Isso é uma diretriz extremamente abstrata. Então o livro diz pra você como é que tem que fazer? Diz. Mas é material de ortodoxia? Não. Não, o que eu tô perguntando é assim, o que o telemita então pratica? Ele vai pegar coisas que o Crowley fazia que não tinha a ver necessariamente com o livro da lei? É isso? Aí eu falo da caricatura do telemita. O telemita acorda às 6 horas da manhã, vai fazer o liberhash, depois ele vai pra internet e fica falando mal dos outros. Escravos servirão. Quanto você quanto é o preço da Fanta Laranja? Escravos servirão. E fica procurando pelo em ovo pra poder processar os outros, que adoram uma coisa de cartório, de lei. É impressionante. Entendi. Parece maçom. Nossa. A pessoa tá reunindo. Como ofender o máximo de pessoas ao mesmo tempo. Com menos quantidade de segundos. Tá fudido. Engraçado você falar esse negócio de papel, né? Eu fui visitar um Kindred de Asatru no interior de... Em Barra do Piraí, no interior do estado do Rio. Eu recebi um documento de presente. Foi uma piada, né? Eu recebi o documento falando, eu sei que vocês telemitas gostam de documento, então aqui tá um documento. O documento foi um amor, né? Foi uma declaração de amizade, foi uma coisa bonita, mas foi um documento, uma carta assim, toma aqui. Eles não têm uma cópia, eles não se importam. É só eu que tenho uma cópia, porque só eu gosto de documento. Eu falei, tá bom, então. Um beijo pra você, Marcelo. Olha, agora eu Marcelo e Daniel, não esqueci Daniel. Entendi. Provavelmente o ouvinte que não tá entendendo nada já tá montando uma imagem formada na cabeça porque é o telemetro. Não, gente, eu tô zoando. Só um pouquinho. Tudo é baseado em fatos reais. Pô, legal então. Mas ainda não responderam a minha pergunta. Não foi respondida. Não foi respondido. Repete a pergunta aí. Talvez porque eu não entendi. Qual é a prática do telemita? Ah, sim. Então, é aí que a pergunta se telema é religião ou não é religião começa a ficar complexa. Eu não tenho condições de refutar uma tese inteira, então, Ivan, você me perdoe aí, mas a palavra telema, quando ela é usada pelo sujeito falando sobre o que ele está falando, ela ultrapassa o livro da lei. Então, por exemplo, algumas pessoas vão dizer para você, quantos livros santos existem em telema? 13. Porque tem outros livros santos que não mencionam telema em lugar nenhum, a palavra telema não aparece em lugar nenhum, mas são livros santos produzidos pelo profeta, pelo mesmo sujeito. Então a pessoa vai dizer, ah, então tá, isso aqui é o corpus sagrado de Telema. Mas então você escapou do livro da lei. Aí começa a ficar esquisito. Se você for mais além ainda, você vai ver, por exemplo, esta pessoa, ela fundou ordens com metodologia. Aí você vai dizer, então isso é Telema. Telema é você, então, acompanhar essa metodologia. Ah, mas o livro da lei diz que é isso? Não, em lugar nenhum. A palavra magia não ocorre no livro da lei. Não tem magia escrito no livro da lei. Nem ocultismo, nem esoterismo. Então, no livro não fala nada sobre isso. Tem na Bíblia? Perdão? Tem na Bíblia? Magia? Deve ter. Magia deve tem. Ter. Tem. Magia tem. Deve ter, porque aí no caso da Bíblia, mago era uma função social. Tem, né? Os três, então, reis magos? É, então... Reis magos não... Não estão na Bíblia? Não estão na Bíblia. Que isso, fera? Não estão. Então tá. É verdade. Explodir a cabeça. Isso é igual... É apócrifo? É apócrifo. Tem razão. Olha, no livro de... Então, é isso que eu ia falar. Cristianismo também tá cheio dessa lenga-lenga aí também, né? Se você for pegar Lúcifer aí... Ó, mas olha o respeito que eu tenho pelo cristianismo. Olha o tamanho dele aqui, ó. Então, mas até aí, tipo, se isso for usado como argumento pra que Telema não é uma religião, então o cristianismo não é uma religião por causa disso? Deixa eu só voltar um pouquinho. Peu, Telema quer dizer vontade ou intenção, é isso? Como existe uma tradução para esta palavra? Não, sim, é um termo do grego. Então tem uma acepção e ela é pequena, porque se significa tudo, não significa nada. Tá. Mas assim, telema, se eros, por exemplo. Telema e eros são duas palavras diferentes, elas não são da mesma maneira. Tá. Eros é desejo. É o seguinte, não, é porque... Se um quiz acontecesse... Isso! E você fosse ganhar um livro... O que você responderia? Olha, vocês estão fazendo os professores de vocês, o Kalen, passar vergonha, viu? Seus alunos que não estudam. Eu vou te responder a sua pergunta de um jeito esquisito. Eu tive um tempo em que eu estava fazendo terapia com uma terapeuta lacaniana. E eu comecei a falar isso pra ela. Não, porque a minha vontade, isso, minha vontade, aquilo. Ela começou a ficar... Ela franziu o senho e achar muito estranho. Não, mas isso aí não é vontade, você tá confundindo. Eu descobri que ela... E eu tô supondo que a literatura do Lacan é assim. Usa vontade e desejo ao contrário de um telemita. O telemita, acompanhando Crowley como uma pessoa que teorizou sobre o assunto, ele coloca desejo e vontade como coisas distintas. E é um jogo simples de pejorativo. Desejo é pejorativo, a vontade é a coisa maravilhosa, fuja do desejo, vá para a vontade, que isso é a coisa mais malandra do mundo. Para um lacaniano é o contrário. Desejo é a expressão pura, mas maravilhosa do sujeito, e vontade são as coisas triviais. Então assim, eu não vou saber dizer para você o que telema significa para o grego clássico, porque eu não fui até o dicionário. Mas essa palavra... Eu acho que eu só... Totalmente pró-Tupá. A Tupá que chega e fala, olha, isso significa isso, a partir daí a gente começa a discutir. Não é não, porque aí eu pergunto, começo o podcast falando, Tupá, defina a telema. Tipo, mas também não chega pra ela aí, Tupá, defina o mal. Então, é claro. Defina telema. É claro, né? Telema, Deus. Assim, vamos escolher o grego de que século pra ver a acepção de telema. A gente presume que essa palavra, ela é uma palavra do grego clássico, porque, claro, ele não era grego. E ele sabia grego por Cambridge, que foi onde ele estudou. Então, qual é o grego dele? É o grego dos clássicos, porque as pessoas estudavam os clássicos na universidade. Ele não falava grego, ele não falava grego de rua. Se a gente for um cenário de grego hoje e descobrir que Telma significa uma coisa trivial lá que eles falam no dia a dia, não serve. Ah, tá. Porque não faz sentido. Crowley não era grego, ele não falava grego de rua, ele falava grego de universidade. Então, presume-se que... E o grego moderno não tem nada a ver com clássico também. Então, pois é, então presume-se que essa é uma palavra do grego clássico. E no grego clássico, essa palavra ela era usada em discurso filosófico sobre a vontade divina. Não sobre coisas que você quer fazer. Então, tipo assim, vontade... eu não tenho telema de fazer xixi. Você não, ele não diria isso. Ai, que. Nossa, que exemplo maravilhoso. Não, a pessoa não diria isso. Sim. Ela diria, ela usaria um outro termo pra falar de fazer xixi. Eu não tenho telema de fazer xixi. Fazer xixi está dentro de telema, mas telema não é fazer xixi. É, você não usaria essa palavra pra dizer isso. Você diria essa palavra, por exemplo, pra falar que a telema de Deus deseja que a humanidade seja Sim. boa. É. Sim. Sei lá, eu tô... Ok, faz sentido. Pra quem, tá por Entendi. Fora e acabou navegando e não lembra do nosso episódio sobre Crowley e decidiu não escutar, a gente tá se referindo aqui ao conceito de grande vontade, grande obra, certo? Uhum. Posso falar que são sinônimos ou próximos? Pode sim. Sim, sim. Que, eu gosto de tentar explicar falando... É como se fosse destino, só que se o destino tivesse nas suas mãos. Sim, a problemática do destino versus o livre-arbítrio, ela pertence a esse problema. É claro que agora vou ter que pisar na linha aqui, né? Mas vou pisar. Pular o corguinho, famoso pular o corguinho. Sim, quero ver. Né? Que pra mim não existe livre-arbítrio. A frase que é extraída do livro, são 220 versos, mas essas pessoas pisam, batem nessa tecla o tempo todo, que é faz o que tu queres. Putz, né? Era isso que eu ia perguntar na sequência. Tem 220 versos, mas faz o que tu queres é o tempo todo, faz o que tu queres. E é esse tipo de verso usado e abusado que fortalece o estereótipo do telemita. Pois é. E fortalece o estereótipo não só dentro da comunidade esotérica, mas eu estou pensando nas minhas tias. Tipo assim, não, faz o que tu queres. Não, porque é coisa do capeta. Isso é justificativa pra você Exato. Tocar o terror. Pra você sair matando, estuprando. Ó, de coisas que eu já vi dentro do grupo de telema, em teoria é. Então, o problema é filosófico isso. É que você pode fazer o esforço que você quiser. Mas não tem vírgula no livro da lei. Faz o que tu queres, ponto. Ponto. Não tem vírgula. Quando o Gardner vai beber lá na OTO e vai pra Wicca, ele não consegue suportar o inferno que é essa frase e coloca uma vírgula, desde que seja alguma coisa boa. Mas o livro dele não tem condicionante. É faz o que tu queres. Ponto. E isso é perturbador. A primeira pessoa que falou essa frase pra mim, tentando explicar essa frase pra mim, falou assim: faz o que tu queres. Mas isso não significa que não há consequências e que você não tem que arcar com elas. Ou tem, ou não tem. Eu tô na não indica, exatamente. Não indica. Não tem vírgula. Nada está dito sobre não, isso. Não, era a pessoa tentando traduzir pra mim o que significava. Faz o que tu queres, ponto. Então. Mas as coisas todas têm consequências. Tô lembrando daquela situação... Desculpa. Eu tô lembrando daquela situação daquele nosso casal de amigos lá do Rio. Que a menina chegou pro cara e falou: cara, tô com vontade de dar um soco na cara da sua mãe. Ele falou: vai em frente. Não vou te impedir, mas você vai arcar com as consequências. É, eu até entendo o que isso quer dizer com arcar com as consequências, mas... Essa é a voz de uma mãe dizendo que você tá fazendo merda, né? Essa é uma voz ainda muito impregnada de valor cristão. Eu não gosto muito dessa expressão, ela tem uma sugestão de culpa, né? Você tá dizendo que a pessoa vai se fuder. Sim. Mas a ideia, eu acho que a ideia, ela é a ideia salvadora da frase, ou pelo menos não salvadora da frase, mas salvadora do sujeito. Eu tenho desenvolvido lentamente uma solução na minha cabeça para entender o que vocês estão chamando de telemita, que é uma pessoa problemática. Telemita é uma pessoa problemática. Mas por que ele é uma pessoa problemática? Ninguém quer ser problemático. Acho que você deseja ser amado e admirado e assim por diante. Então o que acontece com essa pessoa? Eu tenho para mim que essa pessoa, ela até ontem estava em cativeiro. Hoje disseram para ela: vai lá e faz o que você quiser a partir de agora. E agora? Sai da caverna, Platão. E agora? Sai da caverna, coloca o bracinho pro alto e sai correndo em círculos que nem galinha. É o Django. Compra tua roupa, Django. Tomando banho de chapéu e discutindo Carlos Gardel. mas assim, eu acho isso interessante porque o problemático não necessariamente é uma visão ruim. Todo mundo aqui é problemático. Isso. Senão a gente não tava gravando esse podcast. O P.O. até disse na outra participação dele, assim, tipo... Se eu sou problemático. Se eu não tivesse problema, eu tava jogando videogame. Não, não é esquisito. Problemático, o que é problemático pra sociedade? A sociedade espera que eu vá todo domingo na igreja. que eu não mate ninguém, que eu não roube ninguém. E eu realmente, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, mas eu não vou pra igreja. É. Oi. Vinícius, algum problema? Não, não. Tá bom. Você não mata ninguém? É. Então, vamos. Então, enfim. Mas a gente aqui questiona coisas, né? Coisas que. Enfim, não é que um cristão não questiona. Um cristão, obviamente, questiona. Inclusive, certos cristãos que questionam. Um bom cristão não questiona. Então, pois é. Então. Um bom cristão. Aspas colinhas voadoras. Um mal é um mal cristão, né? Porque segundo a sociedade cristã pensa, você tem que ser o cordeirinho, a ovelhinha, e tem que seguir e tal, e os humilhados serão exaltados, e blá. Não só no cristianismo. É. Sim, óbvio. O Wicca também, né? Gente, tá um climão nessa gravação. Não, mas é isso que eu achei interessante. É noite de climão, hein? Uma bela música da Ledrux. Eu não quero. Eu acho uma bosta, porque você... Desculpa, eu vou tentar resumir de uma maneira bem simples, mas é assim, você está indo para um rolê de conhece-te a ti mesmo, que é o que todo mundo está vindo aqui, e você fica com terror na cabeça, não, mas olha, você pensa bem o que você vai fazer, porque senão vai vir três vezes de volta para você. Caralho! Não tem nenhum momento que você não vai ficar com terror na tua cabeça? Que saco! É isso que me irrita. Não, quem é isso quem que me é o, deixa quem brava. Quem é o definidor? Sim, sim! Qual é a sua régua moral? Ah, conhece, vai conhecer ti mesmo, mas olha, nesse processo, toma cuidado, porque você pode receber três vezes de volta. Toda hora, você não tem um momento da sua vida que você não vive sob terror? Que porra é essa? Acho que a pessoa viver sobre terror, até certo ponto, eu acho que é seguro e estável pra pessoa. Claro. Pra pessoa? Pra pessoa. Pra todo mundo. Porque é estável. É estável. Estável é. É estável e estagnante também. Sim. É, estagnante é quando você não gosta do estável, né? Esse estável é ruim, ele está estagnado. Porque você tirar isso de você, você tem um benefício e tem um malefício. O malefício é, você está entrando em terrenos não conhecidos. Você pode se fuder. Ao mesmo tempo é, você pode sair da caverna e descobrir coisas que as pessoas que não se arriscaram fizeram. Mas acho que a gente está entrando muito num lado filosófico que eu acho que... Isso aí. Mas eu acho interessante, mas acho que a gente pode trazer depois. É, mas aí que eu aponto lá. Por que tem pessoas que dizem que Telemann é uma filosofia e vão dizer não, não é uma religião? Por causa disso. Porque esse sujeito, ele vai navegar, e nem só no livro não, na cultura como um todo. Ele vai navegar aqui e vai dizer, por que isso aqui é importante para mim? Porque isso me faz pensar sobre esses assuntos. Não estou preocupado com as divindades, nem com o espiritual. Mas esse jogo todo aqui me interessa e me leva a pensar sobre isso e sacudir a minha vida. Então vão haver pessoas que vão dizer que Telemann é uma filosofia. Sim. Isso responde aquela sua pergunta que você fez lá no começo. De se a pessoa pode ser ateu e... And telemita. E telemita ao mesmo tempo. Sim, sim, assim como eu conheço várias pessoas que não vão pra igreja, não se consideram cristãos ou religiosos, mas que vê na Bíblia também uma filosofia. Vê um livro de regras morais, de sugestões de como você viver a sua vida, e é isso. E o cara não necessariamente vai rezar pra Deus todos os dias pra perdoar aqueles que ofenderam ele. Eu já vi esse discurso também muitas vezes, né? É, dentro do cristianismo. Então esse cara tá pegando a moral cristã, só os pedaços mais interessantes. Ué, por favor, eu gostaria da minha religião sem cebola. Pô, eu gostaria da minha Telma sem a parte ruim também, né? Eu acho que isso é super razoável, na verdade. Né? Uhum. O Karnal, caralho, você tá Karnal aqui, puta merda. Ele fala sobre... Aquele do 40 servidores ou o outro? O, não, o Leandrinho. Leandrinho. Você já viu uma página no Facebook... Nossa, é muito... Já. Como é que é? Humanos de Karnal, né? Humanos de Karnal. É. Tipo, frases assim. É, como é que é? Tipo, ele fala as paradas que é óbvia, sabe? É coisas tipo, óbvias. Ah, uma pessoa que está... Uma pessoa que morreu está morta. Uma pessoa que morreu está morta. Um detento não pode sair da prisão. Tipo, é uma foto mó bonita dele. E só que é um lenga-lenga. É porque realmente, o Karnal tipo, é aquela filosofia de fast food, né? Filosofia para as massas. Que até aí também não, eu não consideraria até certo... tanto ruim. Mas ele tem um vídeo dele no Facebook que ele fala sobre, como é que é? Sobre crença personalizável. Eu acho que esse é o conceito que ele usa, de que no Brasil, isso ele faz como uma crítica. No Brasil, as pessoas pegam uma coisa, misturam com outra e tal. Então, tipo assim, pega tipo aquela senhoria do Vaticano que vai no terreiro de Umbanda, vai na missa todo domingo e vai na página do Facebook criticar o Papa Francisco porque mandar ele ler a Bíblia. A tia Cotinha. A tia Cotinha, que vai lá, coloca o santo de cabeça pra baixo. Eu não gosto dessa interpretação, dessa lógica, porque aí a gente vai ter que começar a perguntar o que é o mais puro. E quando a gente vai pro que é o mais puro, fudeu, porque o cristianismo é uma religião de... O Velho Testamento tem milhares de anos, é mais de 2000 anos. Então, o que é mais puro? É viver como o cara de 6000 anos atrás vivia? Pensava e agia? Eu acho, né? Melhor a gente não colocar o pé nesse pântano. Então. Porque senão nunca mais. Não, mas enfim, foi, isso me remeteu ao que o Pio tava falando. Mas isso é interessante, tipo assim, eu não vejo problema. Eu vejo problema quando, por exemplo, o cara que ele é o telemita, ele começa a pegar o livro da lei e ele começa a levar aquilo para outros âmbitos da vida que não espiritual, filosófico, algo que seja interessante para ele. Por exemplo, usar isso como discurso econômico, usar isso como discurso social. Ah, que nem a Ju fala, quanto está a Fanta laranja? Sim, e as pessoas respondem, os escravos servirão. É, tipo, aí ele começa a pegar essas bobagens meritocráticas e começa a falar, ah, tá, mas o meu livro da lei, a minha religião fala que é isso aí mesmo, os escravos servirão. E foda-se o cara que é pobre e tá morrendo de fome na África, foda-se. Né? E o que incomoda pra mim tanto quanto o cristão falar... As pessoas. Ou o espírito a falar sobre karma. Não, mas você precisa passar por isso na sua vida, porque você tá fazendo. Tipo. Falo muito. Babaca, é, né? Você merece esse câncer, né? Então. É foda, né, bicho? Se você reduzir. Você fez alguma coisa na sua vida. Se você reduzir, você vai ouvir. Você merece esse câncer. Foda. É foda. Sim. Mas o cristão também, né? Tipo, você... A Madre Teresa falava isso. Todo mundo critica hoje, depois que você vê a obra dela, porque ela cuidava dos pobres, mas ela não cuidava no sentido de vamos melhorar a vida dessas pessoas. Ela ia lá pra ajudar eles, pra falar, olha, o que vocês estão passando aqui, é Deus gosta. E vai continuar assim. E vocês vão morrer, só que no céu você vai ocorrer uma recompensa. Né? Esse é o meu problema. É quando você passa a não gostar de lutar ou melhorar ou esse tipo de coisa... Enfim, começa a ser babaca, né? Começa a ser babaca pra caralho. O meu problema é, por que eu não posso ter a minha recompensa aqui? Não seja cuzão. Não seja cuzão. Primeiro que recompensa é um bagulho meio esquisito. Mas por que eu não posso ter ela aqui? Por que eu só vou ser elevado se eu morrer então, no sofrimento total? Só que aí muda o discurso. Porque quando a pessoa tá falando do sucesso dela própria, ela fala... Como é que é a frase? Que é uma frase que ela é perfeita. Ah, tipo, sucesso é a tua prova. Quando é com os outros se fudendo, é... Escravos servirão. Né? Tá no manual guia de RPG, né? Muda, né? Os escravos sempre viram, é só pros outros, né? É foda, né, cara? O escravo nunca é você. Não. Então, qual é a ideia? Segundo, eu sei, e aí eu vou falar de leigo aqui com o livro da lei, me corrija se eu estiver errado, mas tal dado momento, existe os escravos servirão, indicando, e aí eu tô aqui raspando uma interpretação, que é tipo assim, você é o cara que está saindo da caverna, nessas palavras aqui que está lendo, e os outros que não leram essas palavras estão aí pra isso, e vão continuar assim. Olha, eu não sei se é isso. Não sei, e não digo isso por um... E se alguém disser que sabe, provavelmente... Essa pessoa vai ter que fazer o esforço pra convencer todo mundo, né? Mas assim, como o texto é muito enxuto e fala as coisas sem rodeio... Você pega um livro de ciências humanas, por exemplo, a pessoa passa 3 páginas falando a mesma coisa, porque é na natureza do texto que ela fica se repetindo pra poder se comunicar. O livro não faz esse esforço. Então, antes dessa parte, tem uma parada que torna a leitura complicada. Os escravos servirão é uma frase gostosinha pra você apontar o dedo e falar que o outro é babaca. Mas antes, diz o seguinte: não pense em mudança. Tudo será como sempre foi. Os reis da terra serão reis para sempre. Os escravos servirão. Essa frase, ela é uma frase absurda. Porque sobre as coisas do mundo, não é verdade que tudo será como sempre foi. Muito pelo contrário, as coisas do mundo estão mudando toda hora. O cara é presidente um dia, não é mais no outro dia. O cara é rico num dia, deixa de ser rico outro dia. É claro que as relações sociais são muito estáveis, mas eventualmente vem uma revolução, degola todo mundo. Então não é verdade sobre o mundo histórico que tudo será como sempre foi. Mas então de que porra que o livro está falando? Sobre o que o livro está falando? Se ele está falando de uma relação entre o rei e o escravo e diz tudo será como sempre foi, que dois objetos são esses onde tudo será como sempre foi? Aí você tem que procurar isso. E certamente as relações sociais não são assim. Elas mudam, as posições relativas. Elas são muito estáveis, a relação de pobreza com a riqueza é estável, mas ela não é imutável. Então, se você der uma lidinha na frase que está logo antes, já fica difícil usar esse tipo de coisa como argumento de ordenamento social. E se são... Aquela coisa, né? Tirando do contexto, serve para qualquer coisa. Sim, pra falar o que você quiser. Aquele escrentelho picareta, adora fazer isso, né? Opa! Né? Tirar do contexto é parado, né? É, mas e se o livro estiver falando, na verdade, sobre os Illuminati reptilianos? Tá fazendo uma denúncia. Por se é sobre isso que ele tá falando, ele tá fazendo isso muito mal. Porque não tem essa porra em lugar nenhum. Ah, tipo, pro cara não ser preso, né, cara? Tipo, aquelas músicas de ditadura. pra entidade incorpórea não ser presa, né? É, pra... Bom, exatamente. Não, se você parar pra pensar, se realmente o Crowley era inglês, estava recebendo lá sobre a tutela da rainha, e o pessoal diz que a família real é toda de reptilianos. E maçons satanistas. É. Então vamos lá, mitologia telêmica. Quem fala no ouvido de Crowley? É Horus? Não. Não, não é. A pessoa. Assim, só uma pincelada básica, né? Não temos registro daquela data. Tudo que a gente sabe sobre o que aconteceu naquele dia, Crowley escreve de memória. Então tem muita gente que vai dizer que não foi assim e não sabemos como foi, porque ele não registrou no dia. Vírgula. A pessoa que se apresenta pra ele, a voz que diz, olha, eu sou fulano, meu nome é tal. Pode repetir. É que eu bati a mão aqui. Ah. Por isso que eu falei, ah, perdão. É, ela nomeia a si mesma como, e aí vou pronunciar como der, I was. No início do livro, essa é a voz que fala com ele. O livro tem três eu líricos, mas essas pessoas não se apresentam a ele. Quem fala pra ele é um sujeito. Que ele, então, quando ele vai contar a história, ele diz que era uma figura masculina, aparentava pra ele ser uma figura masculina, chamada Iwas, e essa é a pessoa que dita o livro. No início do livro tá dito isso, né? Isto está sendo revelado, tô traduzindo de memória, isto está sendo revelado por Iwas, o ministro de Hur Parkrat. Essa é a voz que fala com ele. Croston-tra. Pai de Ashtashira. É, obviamente. É fabricante de aparelhos eletrônicos, porque na minha adolescência eu tive um rádio que era Aiva. Ah. Mas era Aiva, não era com S. Aiva, pô. Aiva. É. Nesse evento onde eu tava lá, no Embarro do Piraí, o pessoal tava falando de runas. Fala disso, fala daquilo, outro. De repente alguém fala assim, não, porque a runa Aiva... Aí falou, que é isso? A pessoa me mostra, tem uma runa que o nome da runa é igualzinho. É lógico que não escreve diferente, mas... É peculiar o Livro da Lei, porque o Livro da Lei é uma obra escrita. Sim. E as pessoas são neuróticas sobre as letras. Pois é, então, no Livro da Lei as pessoas ficam muito neuróticas com relação à escrita, né? Gente, a cabeça da Ju acabou de explodir, vocês não viram isso. Meus miolos estão todos no teto. Pois é, e o livro diz, né, não mude nenhuma vírgula e tal, né? Mas é preciso lembrar que ele foi ditado de ouvido. E numerado depois, né? É, então, que ele tenha sido ditado de ouvido... Certamente que a pessoa não falou assim, essa letra é maiúscula, tá? Atenção, então não teve isso. Então vamos aqui é ponto e vírgula. É, fica aí o questionamento. Não, e tem até uma história, Pel, que tem um pedaço que a Iwas tá ditando e que o Crowley falou, pô, bicho, ninguém vai entender essa parada aí, não. Ele fala, escreve de outro jeito aí. Isso tem escrito no texto. É, no manuscrito tá escrito uma coisa muito doida, filosófica, assim. Tipo, a absoluta incomensurabilidade da extensão do seu espaço. Aí ele tá entre aspas assim. É. Tá difícil. Melhor escrever diferente. E ele se lembra que o Ayers fala, que ele reclama mentalmente. Ele pensa assim, caralho, fudeu, ninguém vai entender essa porra. E aí ele ouve o Ayers falar. Então, beleza. Então essa frase você pode mudar. Tá entre parênteses. O manuscrito tem entre parênteses assim. Muda. Gente, que maravilhoso. Sem querer, ligou o gerador de Lero Lero, né, cara? É. Y. É aquele. É. O cara chegou e falou: não, troca. Olha, cara, com relação ao texto, a gente vai embora. Tem uma hora que ele não consegue. Ele não entende o que ele ouviu. No manuscrito tem um garrancho, assim... As edições tipografadas, elas têm uma frase ali que foi a Rose que disse pra ele o que tinha que estar ali, depois. Isso é o que ele fala. É o que ele conta. Ele conta. Isso aqui foi a Rose que me disse depois o que tinha que ir aqui. Porque eu não lembro, eu não ouvi, eu não consegui entender. Que loucura. É. E vai embora. Vai embora. Mas ele chegou a conversar com essas entidades depois? Tipo... essa mitologia, ela surge aqui e nunca mais é revisitada? Não, assim, essa mitologia, ela não exatamente surge aqui. Você vê, por exemplo, quando a Rose fala pra ele, Horus está puto com você, ele reflete depois. E ele entende porque ele, né, puto por quê? Porque você me negligenciou. No templo da Golden Dawn, e a origem da mitologia do Livro da Lei, ela é a Golden Dawn. No templo da Golden Dawn, os oficiais, cada um deles é um deus egípcio. Um deles, o Hyreus, é Horus no papel de destruidor. Então Crowley depois reflete que ele teve a experiência de ser todos os oficiais, mas esse papel ele nunca fez. Ele, por alguma razão qualquer, ele não se interessou e não fez. Eu sabia dessa. Também é, não. Isso é ele falando, né? Uhum. Então, você me negligenciou, quer dizer, você nunca exerceu meu papel. Então, é claro que essa é a leitura que ele faz depois. Uhum. Tem o fato histórico e tem a relação simbólica. Posso fazer uma interpretação muito maluca de alguém que não é ocultista e que provavelmente vai estar errado e vai todo mundo me xingar? Sempre. É... Então, isso não... então, não era Horus. Era um arquétipo de alguma outra entidade entrou em contato com ele se colocando como Horus... Por causa disso. Eu não sei qual é a diferença entre uma coisa e a outra. Porra. Eu sei completamente. Uma coisa é Horus, Deus, Horus, falando com você. Outra coisa é tipo... Eu também não sei qual é a diferença. É o que eu falei. Sinceramente, fico aguardando a sua tese explicatória de qual é a diferença entre todo o Deus preto, Horus... Toda entidade preto velho é um preto velho? É o que você tá falando. É preto e é velho? Não rio, estou falando sério. Porra, não, quando o Horus aparece, não entra um gavião dentro da sua sala, né? Ou entra. Ah! Não, o que eu quero fazer... Mas ele vai ser um gavião. Não, calma aí, deixa eu me explicar então. Dentro da narrativa umbandista, aquela é uma entidade que vem sobre um arquétipo do preto e velho. Não tá falando que é um preto, nem que é um velho espírito. É um arquétipo ali, que você vai obter certas coisas com isso. Um Exu, você vai obter certas coisas com aquilo. Eu enxergo isso como arquétipo. É que pra mim é muito óbvio, porque é uma visão muito minha e muito maluca. Então, às vezes, eu tô falando como se fosse óbvio e não é. Não, eu nem acho que você não tem razão. Eu só fico na dúvida sobre se isso é um arquétipo então o que é Horus? Não tem Horus, né? Tudo é um... Só tem o arquétipo. Tudo é um arquétipo. Sim. Que nem eu falo que eu trabalho... Pode ser. A Ju mesmo já falou. Ela falou assim, que ela não acredita lá no início, primeiro magicando. A Ju falou que ela não acredita em deuses. Rasguei minha carteirinha de bruxa. Rasgou a carteirinha de bruxa. E diz assim, que ela não acredita em deuses. Ela acredita em arquétipos. Que você invoca pra resolver certos problemas da sua vida. Exatamente. Mas como falar arquétipos que eu invoco pra resolver um problema da vida muito grande, você encurta e fala deuses. Uhum. Mais rápido. E às vezes essa invocação que você faz é tão real que é indissociável de uma experiência inexplicável. É, enfim, né? Mas assim, eu não acho que... Pra quem experimenta ela. Não acho que o debate sobre o significado da palavra deuses era o objetivo, né? Sim. Não, é que o Andrei vê... Acho que todo mundo na mesa pensa em arquétipos e deuses... uma coisa muito mais próxima do que o Andrei. O ideal é você não levar o Andrei a sério. Essa é a dica que eu dou. Porque Andrégora é maior. Você tem que prestar atenção na Andrégora, não no Andrei. O Andrei está... Andrei só tá escrevendo as merdas que eu tô telegrafando errado. Enfim, então tá bom. Então eu vou lá. Da Golden Dawn já era um rolê egípcio. Sim. Então, é claro que o Livro da Lei, ele vem... falando de si mesmo como vanguardista, né? Eu vim pra tornar todos os rituais obsoletos. A partir de agora tá tudo obsoleto, joga tudo fora, porque eu cheguei na parada, eu que sou o novo parado. Só que a Golden Dawn inteira era egípcia. Então tem a história do Horus reclamando do Crowley porque estava sendo negligenciado por causa do templo. Então essa mitologia que é egípcia em aparência... Talvez fosse... E aí eu fico o questionamento. Talvez fosse mais interessante dizer que ela não é tão egípcia quanto ela é o egípcio da Golden Dawn. Uhum. É o egípcio pensado pela Goddenal, porque o Crowley naquela data não era Telemita. Telemitas não existiam naquela data. Ele era um adepto sênior da Goddenal, que tinha acabado de explodir e ele tava puto e foi tirar férias. Bacana. Nuit, então, qual é o papel de Nuit nessa história toda? Nuit é a voz do primeiro capítulo. No desenho da estela funerária que a Rose identifica no museu, que veio então a se tornar uma espécie de relíquia telêmica. Você pode botar uma imagem da estela no post, André. A gente tem uma imagem boa da estela. Né? Nessa estela, e uma estela funerária é uma espécie de tabuinha que ficaria junto do túmulo, né? Ela é desenhada como uma mulher de pele escura, mas é um escuro não negro, é um escuro tipo azul escuro, em arco, um arco de topo, né? Ou seja, a abóbada celeste, né? Ela é a abóbada celeste, cravejada de estrelas. Os dedinhos da mão dela encostam no chão e os dedinhos do pé dela também encostam no chão e ela faz um arquinho. E ela se diz o... Como é que é? As estrelas infinito e as estrelas. Exatamente, né? Ela se nomeia de muitas maneiras, mas uma mais emblemática é o espaço infinito e suas estrelas infinitas, as estrelas do espaço. Eu sou o espaço infinito e as estrelas infinitas dali. É muito linda a representação dela. Muito, muito mesmo. Eu adoro. Love Mitologia. Beijo, Leão Mitocôndrio. Ah, o livro dali é ótimo, até o terceiro capítulo. Aí começa a ficar bizarro. Aí ninguém gosta. Vamos lá. Babylon. A palavra Babylon não existe no livro da lei. Posso interromper? Não é melhor fazer Nuit, Hadit, Harukuit? Vai. Puxei então, Vinícius. Tá. Então, Pio, fala pra gente de Hadit. Sim. Irmão do Goku? Não. Caralho. Quase que eu cuspi a Coca-Cola, Andrei. Vai se ferrar. Ai, no microfone. Esse é o tipo de tirada que dá inveja, né? Como é que eu não pensei nisso? Vegeta! Olha mais! A Lívia pensa naquele quadrinho do Gaúcho, sabe? O Hadit. Eu penso em Hadit. Então, Hadit é a voz do segundo capítulo. Como é que a gente sabe disso? Por que eu posso falar isso com segurança? Porque no primeiro verso, o eu lírico se anuncia quem é a voz falante. Então, no segundo capítulo, Hadit se anuncia e ele é a voz falante. Ele se distingue de Nuit muito. Enquanto Nuit se narra como o espaço infinito e as estrelas, Hadit ele narra a si mesmo como uma coisa infinitesimalmente pequena. Mas não no sentido de irrelevante, mas no sentido de absolutamente concentrado. Aí então vem toda uma série de elucubrações filosóficas sobre como Hadit é o ponto de vista. Mas na estela, Hadit é representado como um sol alado. O globo alado é uma representação importante e recorrente na iconografia egípcia. O nome Hadit, não. Hadit, esse nome, da maneira como eu tô pronunciando agora, eu nunca encontrei em nenhum local contemporâneo. É claro que esses nomes, eles foram os nomes que apareceram na tradução francesa que o Crowley encomendou do Museu do Cairo. Mas hoje não mais. Hoje você encontra Beredit na literatura. Então, nesse caso, ele é o sol. Representado como um sol, como um globo claro, alado. E na sua própria contagem, ele falando de si mesmo, ele se narra sempre como a coisa infinitesimalmente pequena que mora do lado de dentro. Aquilo que é nuclear. É o quantum? Quantum? Será que tem um quantum na Telema também? Não. Não? O quantum é a unidade menor da... É engraçado, costumava ser o átomo, né? Agora é o quantum, né? Não, a Lívia tá falando de quantum no sentido pratchettiano. Eu não sei o que isso quer dizer. Não quero próximo. Saber. Vamos lá. E qual é o outro? Harukuit. E o terceiro capítulo é o terceiro, que é o capítulo que ninguém gosta, porque é o capítulo onde aparece o deus da vingança falando que vai destruir os inimigos. Pois é, ele vem pra destruir os inimigos, então... Na verdade, ele tá anunciando o novo Eon, né? Eu não me lembro se novo Eon é uma expressão do livro. Não, mas não me lembro. Isso que ele tá fazendo, né? Ele se anuncia ali. É engraçado que no início do capítulo ele fala A partir daqui começa a divisão. O Eulírico, ele meio que declara que antes desse ponto aqui de onde eu tô falando, coisas foram ditas que possivelmente foram tão sublimes que elas não possuíam divisão inerente. A partir daqui, daqui em diante, existe divisão. Ou seja, ele admite que uma linha foi cruzada. Então, o leitor, ele tá autorizado pelo livro a começar a relativizar o que está sendo dito. Mas essa voz, a voz de Harrowquit, é uma voz muito, muito terrível, né? Horus, para o ritual da Golden Dawn, especialmente o ritual do Neófito, que é o ritual mais importante, Horus era a pessoa do templo que representa a morte. Não a morte no sentido que de fim da vida, mas o templo, ele tem oficiais, e aqui, num determinado local, é o local da escuridão. É o local da ameaça. Dentro da história da cerimônia, você leva o sujeito para o local da ameaça, você ameaça ele, ele sente um terror sinistro, aí vem a coisa sublime, salva ele, ele vai então e sai da ameaça para o sublime e termina a história se dando bem. No local da ameaça, Horus é a pessoa ameaçadora. Então, Horus aparece no Livro da Lei como o deus da vingança, o deus da guerra e da vingança. E aí, no texto do terceiro capítulo, ele vai então levantar um discurso inteiro de guerra contra seus inimigos. E os inimigos dele são Cristo, Maomé, enfim, todos os outros, né? Mais uma vez, temos aqui uma religião demonizando a religião dos outros. Nada de novo no front. Muito bem. Perfeito. Então, esses são os três líricos. Do Livro da Lei, sim. Mas essa não é toda a mitologia, né? Não. Aí a pergunta é, que a gente também ouve muito, Babalon. Se Babalon não está no Livro da Lei, e não está... Mas a Mulher Escarlate está, certo? Pois é. Babalon, perdão, eu não sei pronunciar. Eu também não sei. Ninguém sabe. Esse nome é enoquiano. Tá, o nome Babalon, o Babalon... É de Babilônia, né? Então, existe forte evidência de que é... Porque no discurso angélico, no discurso dos anjos para o Di, o Babalon aparece num contexto apocalíptico. Tá. O discurso dos anjos para o Di é um discurso apocalíptico. Ele mesmo, Di, fazia magia para tentar acelerar o fim do mundo. Imanentizar a escatologia. Esse é dos meus. Ele queria acelerar o fim do mundo. Então ele faz a magia pra conseguir que... Eu tô com pressa. Esse negócio termina essa porra toda, vamos começar. Jesus, vamos apertar o reset logo. Gente, eu gosto de mago por causa disso, cara. Jesus, tá demorando muito. Eu vou fazer uma magia aqui pra dar uma acelerada. Então os anjos que aparecem pra ele são... tem um discurso muito apocalíptico. E eles falam Babalon. Babalon é uma palavra que aparece nas chamadas. Babalon é um termo do enoquiano. Babalon, em enoquiano, segundo o pouco dicionário que os anjos entregaram para o Di, significa uma prostituta. Mas no sentido pejorativo. Assim como a Babilon do livro do Apocalipse, ela é uma prostituta. A grande prostituta, né? Mas não é um papel social, né? É a vendida. É a vendida. Então, Babalon, naquele contexto ali, a palavra... no dicionário angélico do Di é prostituta. Só que no Livro da Lei, onde não aparece a palavra Babalon não aparece dito no Livro da Lei, aparece uma figura chamada Mulher Escarlate. A Mulher Escarlate, ela aparece num discurso junto com a besta. O livro fala da besta. Que é onde a gente tem a representação pictórica, inclusive no tarô de Tote, dela com o leão. É essa, então. A Mulher Escarlate é a que, tá, que monta a besta. Gente, minha cabeça tá explodindo. É lust. Lust não é luxúria. Não, lust é o desejo. Desejo sexual, né? Minha cabeça sexual, tá explodindo, né? Muito nesse podcast. Não necessariamente, porque você, por exemplo, em inglês, quando lust, você fala lust, você fala assim, I'm lusting for something. Uh-huh. Não precisa ser sexo. Certo. Luxúria, acho que era luxury, né? Luxury, é. Luxúria ou é luxury, no sentido de coisas luxuosas, né? Ou então, eu não sei qual palavra seria, mas... Não, mas quando é... Tipo, suntuosidade. Lust é desejo. Quando a gente aprende os sete pecados, luxúria... Quando a gente aprende quando? Desculpa, é que eu tive a formação católica. Eu fiz... Eu realmente... Sei que foi que eu estava estudando Fullmetal Alchemist. Não. Quando a gente aprende essa parte, luxúria tá como lust, mas aí é uma tradução meio tosca. Não. É. Acho que não é a tradução tosca. Eu acho falar que a Bíblia serve. Não foi escrita em inglês, eu não. Eu tô falando de inglês pra português. É que luxúria. Não, eu já entendi. É que luxúria, na nossa língua, tem uma conotação que ela é estritamente sexual. Lá fora pode ser sexual, mas não necessariamente é sexual. Sim. Porque... Em alemão existe uma palavra lust e não tem nada a ver com sexo. É vontade. É o lust do inglês. Talvez não seja. É sexual. Ele hoje, no coloquial, ele é primariamente sexual, mas ele não é sexual. E aí, lembrando que a cultura dos sete pecados capitais, ela não é bíblica, ela é latina. Não. Então a palavra original deve ser em latim. Possivelmente a palavra latina é luxúria. E é o inglês que traduziu como lust, não o contrário. Entendi. Ou seja, isso daí é bem mais malditos Yankees. Malditos ingleses, é. Mas enfim, Babylon, então, no livro da lei, é a mulher de escarlate. A mulher de escarlate é a parceira da besta. A besta é o profeta e o príncipe da estrela, esqueci. E ele é a pessoa exaltada pelo livro. Claramente identificada como a pessoa que está escrevendo, Crowley. Chama de profeta, príncipe e a besta. É, the prince, priest, the beast. É. Mas é peculiar o texto do livro porque o príncipe é cheio de responsabilidade e moral. Mas o poder... É dela. Né? É dela. E isso é dito claramente, sem metáfora. É dito literalmente. À mulher escarlate, todo poder é dado. E aí, depois, mais pra frente, quando ele vai fazer outras operações de magia e trabalha as chamadas do Etir... Nas chamadas do Etir, os anjos conversando com ele e depois, pessoalmente, aparece a figura de uma mulher escarlate. Ou seja, uma mulher escarlate no sentido de que ela tem uma pele muito avermelhada e o cabelo é ruivo. Lá o nome Babylon aparece. É aí que fazem a relação de Babylon com a mulher ruiva. Escarlate, né? Sim. E com ruivo. Só que, no livro da lei, gente. Mulher escarlate é claramente uma pessoa. Tanto é uma pessoa que toma esporro no mar pra frente. Chega uma hora que o livro mete o dedo na cara dela e fala assim, olha só, se você ficar dando mole e voltando para o seu comportamento assim, assim, assim, assado que eu tô vendo, aí você vai se fuder e eu tô te avisando, não faça isso. Esse tipo de esporro não faz sentido você fazer para uma deusa. Uma deusa não toma esporro. Babylon, no rolê telêmico, não é uma deusa menor, é uma das figuras mais absolutamente importantes. Ela é a deusa matrona da A. Ela é o topo da A. O selo da A é o selo de Babylon. Mas no livro da lei, a mulher escarlate é uma pessoa. Uma pessoa tal que toma esporro. Então existe uma identificação, ok. Mas eu acho significativo que o nome Babylon não aparece lá e o fato de ela tomar um esporro. Assim como a besta no livro da lei, também é uma pessoa nomeada. E também toma esporro. Né? Olha só, tem momentos que o livro da lei fala pra besta e fala assim, olha só, meu querido, isso aqui você nunca vai entender. Melhor desistir. Deixa que lá na frente vai vir uma pessoa que vai entender. Ele vai entender e ele vai explicar pros outros. Mas você nunca vai entender. Isso é feito. Você não fala isso pra um deus. A não ser num discurso muito mitológico, complicado, né? Isso é uma advertência pra um ser humano. Que tá vivendo dentro do tempo. Escutou, Telemita? Tá vendo como é bom falar com quem entende de verdade? Olha lá, opa. Minha cabeça explodiu várias vezes agora. Várias. Excelente, excelente. Tem mais algum calango pra gente falar dentro do... Um calango? Não, ele já falou da besta, Babylon, todos os que a gente achava... Mas tem algum que você acha que... A gente tá negligenciando aí? Tipo, Horus foi negligenciado? Não, assim, ok, informativamente falando, vale a pena citar o seguinte. No livro da lei, o Eulírico do terceiro capítulo, ele é nomeado várias vezes. E a grafia desse nome, ela varia de sete maneiras. É nas letras. Tem uma hora que é Rahorkuit. Tem uma hora que o I some. É Rahorkut. Por exemplo. Isso foi só o que eu vou conseguir lembrar. Não é uma displicência do Crowley na hora de escrever? Acho que já era uma previsão da rede social. Né? Então, assim, pode até ser. Mas se você admite... Aí, olha o peso da sua responsabilidade. Se você admite que o Crowley cometeu erros tipográficos ao escrever o livro da lei, então a proposta de que ele é absolutamente perfeito, inclusive na forma e tamanho das suas letras, é falsa. Sim, eu pessoalmente não sei. Eu pessoalmente não sei. Eu acho misterioso demais que um livro diga que a forma da letra é perfeita, que foi ditado de ouvido. Como é que você vai saber a forma da letra se ele foi ditado de ouvido? Mas isso aí fica, assim, como o livro se propõe a ser perfeito nas letras, então entende-se que alguma espécie de mistério muito doido está codificado no fato de que às vezes o nome varia de grafia. Além disso, Horus, isso voltando para o Egito inclusive, ele não é representado sempre da mesma maneira. Existe um Horus adulto e um Horus criança. O Horus adulto é o homem com cabeça de falcão. Ele é o deus do faraó. Mas tem um outro Horus que é representado como uma criança, um bebezinho. Uma criança bem pequena. Sempre é um exagero, mas frequentemente apresentada pelada. E muitas vezes dentro de uma flor de lótus. Os gregos chamavam esse Horus de Harpócrates. Então no livro da lei aparecem duas figuras como é o lírico do segundo capítulo. Harorquit e Horparcrates. E tem um verso que diz o seguinte. Esse é o único verso que mostra claramente que aquela voz ela tem dois nomes. A metade da palavra de Heru-Raha, chamada Horpacrat e Ahurkuit. Esse nome Heru-Raha parece ser sintético desse livro. As pessoas leem isso aqui como se fosse uma espécie de nome fodão que reuniria os dois aspectos de Horus. Mas isso aqui não é egiptologia contemporânea. É maluquice do livro da lei. Mas é interessante esse verso, é o verso 35 do terceiro capítulo, se não me engano. Porque ele mostra que são dois. São duas vozes. Um é o Horus adulto, deus da guerra. O outro é um Horus criança. E aí então vem a ideia proposta em outro lugar de que esse é o Eon da criança. Que é filho de Nuit com Hadith. É um resultado da união. Sim. É, na leitura teórica do Eon é de que a gente convergiu somando o Eon da mulher e o Eon do homem e tem o Eon do filho. É, só pra dizer que essas entidades todas que a gente tá falando não estão completamente desconectadas. Não, não. Segundo a leitura do Crowley desenvolvendo a interpretação do texto, não. Em outros lugares, Osíris e Ísis, por exemplo. O importante pra ele era mostrar que tem a mulher de um lado, o homem do outro, e a gente tá trabalhando um período de síntese. Sempre polaridade, né? É. Apesar de ele ser da maneira como era e era muito escroto, sim, quando apertava com força, ele cedia e colocava a mulher do lado do homem. Esse é um ponto. Livro da lei. Telema, por onde começar? Você é um cara que tá muito piradão. O que você recomenda? Ouviu tudo isso daqui? E falou, nossa, esse rolê é o meu. Mas rápido, deixa assim, o cara que pega o livro da lei, como eu peguei com 15 anos de idade, não vai entender porra nenhuma, né? Não é por aí que a pessoa começa, né? Assim, ou é? Assim, eu sou um tipo de pessoa que lê manual de referência. Então, eu leria esse texto de começo. Mas você não entenderia? Não, não entenderia. E não importa quanto tempo passa, assim... Só uma pessoa muito arrogante vai alegar que entende esse livro. Porque o livro é muito críptico. O livro da lei é muito pequeno. São 220 versos com frases secas. A maior parte das frases é predicado nominal. Isso é aquilo é aquilo outro, isso é não sei o quê. E eles não se dão o trabalho de explicar nada, você que se vira. Então, na medida em que o livro não se explica, ele não se dá o trabalho de elaborar nada, é um texto difícil de ler. As pessoas falam assim, mas é porque o inglês é arcaico. Não é porque o inglês é arcaico, é porque o texto é seco. Faz o que tu quer e será o todo da lei, ponto. Não, mas peraí, não, já mudou de assunto, já foi parar em outro lugar. E tu fica largado lá atrás pensando nessa merda, não se dá o trabalho de explicar. Então, mas se não se dá o trabalho de explicar, se uma pessoa chegasse pra ti e perguntasse, ok, eu acho que eu posso estar interessada nisso daí. Por onde eu começo? Eu vou bater na porta da OTO, eu vou entrar na... A OTO vai bater na minha portinha. já chegando num outro assunto aí, né? Se eu vou procurar um pessoal que tá online... Não. Não, gente, sei não. Gente, não. Não, não, não, não façam isso. Vai ouvir podcast O que eu faço? Também, vou ouvir uma podcast. Ideia. O que eu faço pra... Assim, a resposta canônica do gosto do Vinícius é o seguinte. Ele, Aleister Crowley, ele escreveu obras explicativas sobre o livro da lei. Tem um lugar no livro da lei qualquer, um verso, não sei aonde, que autoriza ele a fazer isso. Né? Você explicará a lei. Aí ele, oba, então tá, então eu expliquei a lei. Então ele produz comentários, ele produz textos, comentários sobre o livro da lei, verso a verso, textos bem densos e tal. Ali, esses textos são a fonte da maior parte do lore telêmico. Existe muita coisa de lore telêmico, aquilo que a pessoa vai dizer que Telema pensa desta maneira, que você não encontra no livro da lei. Você encontra nos comentários. Eu não tenho uma listagem desses comentários aqui, são coisas como Liber 2 e outros textos que tem um nome como, por exemplo, assim, são vários comentários. Eu não tenho o antigo comentário, tem o novo comentário, são vários comentários. Ele produziu muitos textos com caráter verso a verso, comentando no sentido de dar interpretação. Ele que compreendia que ele era a única pessoa autorizada a fazer isso. E ele era muito sagaz filosoficamente. Então ele produz comentários extensivos. São textos de caráter filosófico. Ali ele elabora. Ali ele fala pelos cotovelos. Então se você for lá no Faz o que tu queres, você vai encontrar 3 páginas sobre como faz o que tu queres, não é o que faz o que agradas, porque as consequências pra cá, o destino pra lá, a verdadeira vontade isso. A verdadeira vontade não tem no livro da lei. A verdadeira vontade é uma expressão cunhada por ele para explicar o livro da lei dentro dos comentários. Então, assim, a resposta canônica para quem quer entender o livro da lei é procurar os comentários do profeta. O Mota tem traduções desses comentários. Então, é acessível para quem fala português, mas não todos. Não todos os comentários estão já disponíveis em português. A maior parte deles está disponível em inglês. Então, temos esse problema. Pio, por exemplo, você é um instrutor, é um professor no Calem. Se eu me interesso por Telema, eu posso ir pro Calem fazer cursos? Não. Porque por acaso... Eu não quero. Não quero que você vá. Você foi só isso. Tem isso, deixa mas... Essa é a pergunta que a pessoa tem isso também. Ele. Mas não tem curso de Telema no Calem. O Calem, ele se coloca como transmissão de arte. Né? E... De todas as coisas que nem o Kalimba em Telema, curiosamente, a arte não é uma delas. É claro que existe uma magia telêmica. A gente está cozinhando um curso de magia telêmica. Mas mesmo no curso de magia telêmica, eu não ensinaria o que é Telema. Eu quero ensinar Rubi Estrela, Safira Estrela, metodologia. A função do Kalem, enquanto escola, é habilitar tecnicamente. Ordens como a OTO já se propõe a promulgar a lei de Telema. Então, possivelmente, numa ordem como essa, você vai encontrar pessoas interessadas em trazer você para explicar o que é Telema para você. E eu não digo isso pejorativamente, não. Conheço as pessoas de lá, são pessoas sagazes e antigas o suficiente para dar um bom conselho. Mas, então, você vai encontrar, por exemplo, um terceiro exemplo, que são ordens como a AA, que apesar de todo mundo bater palma para... Olha que ordem telêmica maravilhosa, a AA também não é uma escola de Telema. É isso que eu ia perguntar. Qual é a diferença entre... O charme, o funk, e o teu... Sim, a diferença é toda. Assim, eles eram uma coisa e quebraram e não, foi pro não, outro. Não. A única razão porque ainda tem gente perguntando qual é a diferença entre o teu e a AA é por tipo uma falha jornalística da nossa parte. Ah. Você tá perguntando pra mim qual é a diferença entre a AMORC e a IOT. Entendi. Tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra não. E em algum momento o pessoal bagunçou e ninguém desbagunçou mais. Não confunda cu de pato com gaveta. Isso. Gente, essa expressão da... Tem uma proximidade que justifica qual é a dúvida, né? Ambas foram pilotadas pelo Crowley em algum momento da vida. Mas a OTU nasce na Alemanha, dentro da maçonaria. Ela funciona em caráter paramaçônico. Ela tem loja e ritual de iniciação e tudo mais, e vai embora nesse sentido. A AA, ela nasce da experiência da Golden Dawn, que o Crowley reforma com base na experiência dele e na relação guru discípulo indiana. Então ele destrói a AA. Não tem loja da AA no mundo. Você não vai, qual é o endereço da AA em São Paulo? Isso não faz sentido. Não é que não tem, a pergunta não faz sentido. A AA só funciona de pessoa para pessoa. É uma outra história. Não tem equivalência. Então a pergunta é uma pergunta razoável, porque as pessoas então, não... Então, se alguém chegar e falar e dizer assim, não, vem cá, me dá 500 conto que você vai se iniciar na AA, já... Ó, me dá 500 conto, eu te inicio onde você quiser, meu querido. Na Andrégora. Você para ingressar... Gente, Andrégora, tá sabendo, 500 conto você já pode ser iniciado. Então você, para ser iniciado na AA, precisa conhecer alguém e esse alguém te julgar valioso para integrar a AA também? assim, estou trazendo assim, veja bem, na prática sim, porque tá. Você vai, né, em alguns sentidos tem que convencer essa pessoa, ela é uma pessoa, então se ela estiver ocupada, ela fala desculpa aí, não vai dar não. É, mas enquanto regra, todos podem. Ok, www.a.a.com.br, manda um e-mail falando, quero ser o iniciado, pergunte-me como. É isso que eu faço? E já manda. Eu espero que sim, vai ser hilariante, né? Não, sabe, cara... Eu vou registrar esse domínio hoje. Tá, já deve estar registrado e você deve conseguir ajuda com o seu hábito de álcool. Tá, lá. Então assim como o livro da lei é críptico, então não existe um ponto inicial... É, comumente aceito. Um ponto não pacífico. Não é antigo o suficiente para ter catecismo. Entendi. Né? O cristianismo é tão antigo que as pessoas combinaram, mais ou menos, como é que tem que ser para. Como é que é o rolê? Como é que é? Quando tá combinado, é antigo o suficiente. Telema tem pouco mais de 100 anos. Então, mesmo que fosse possível, e resta dúvida, ainda não deu tempo. E resta dúvida, né? Porque os limites não se entendem, então entendi. Jamais vai ter um catecismo. Então, procurar... É que assim, eu entendo que a pessoa que tá procurando o magicando, que ela tá querendo começar, tá querendo entender, eu acho que ela tá naquele rolê de vamos estudar de tudo um pouco e ver aonde que eu me encaixo, aonde eu me identifico. Eu acho que é por isso que é importante essa pergunta. Então, basicamente, o que eu entendi é, pega o livro da lei, pega os comentários do Crowley, e vai se inteirando nos grupos. E os outros livros sagrados também, né, Pio? É, eu vou complementar o que você falou agora, André, da seguinte maneira. Eu acho interessante para uma pessoa curiosa, e eu acho curiosidade uma coisa valiosa, né? Tem muita gente que conversa comigo falando assim, mas olha só, eu sou sério, tá? Eu não sou só um curioso, né? Porque na história do esoterismo ocidental, o curioso, ele era uma pessoa maligna. Mas uma pessoa curiosa aborda Telemann como a opinião de Aleister Crowley sobre as coisas. Telemann é aquilo que Crowley pensava sobre as coisas. E como é que você descobre aquilo que Crowley pensava sobre as coisas? Lendo o que ele escreveu. E ele escreveu textos sobre magia enquanto técnica, e ele escreveu textos sobre Telemann enquanto maneira de pensar. Tem vários, são infinitos textos. Pega essa porra e lê os textos todos. Você pode dar uma diquinha pra gente, depois pra gente colocar anexado de livros pra ler. Ah, sim, ideal. A Bíblia... Uma ordem, não, ordem não, ordem ideal é difícil. Eu acho mais interessante que colocar uma ordem de publicação, ordem histórica, tá. Aí todo mundo fica seguro. Tudo. Mas sim, não, isso não é mistério, não, isso tá por aí, mas a gente pode fazer. Você acha sábio, uma pessoa que tá iniciando nesse caminho, se afiliar a outras pessoas, seja a ordem ou seja... Amigos, conhecidos e colegas que entendem. Fóruns. Ou é melhor buscar a verdade por conta própria e depois estabelecer contato? Então, essa pergunta é capciosa, né? Porque eu expresso a minha opinião sobre isso o tempo todo. Eu tava até conversando sobre isso. O microfone ontem. É todo seu. Eu tava conversando sobre isso com um amigo meu ontem. Tem um objeto de especulação filosófica na China muito grande, que é a palavra humanidade. O ideograma humanidade, ele é escrito com o ideograma pessoa e o ideograma 2. Não existe humanidade com uma pessoa só. Humanidade é sempre mais do que um. É claro que eu entendo quando a pessoa fala procurar a verdade por si mesmo. Em geral, quando essa pessoa acabou de chegar. Porque ela veio do cativeiro. E no cativeiro, as pessoas não deixam ela pensar. No cativeiro, ela tem que pensar o ortodoxo. Então, ela, quando ela vem de lá, ela quer pensar por si só. E se eu for dizer pra ela o que ela tem que pensar... Ou melhor, se eu for dizer pra ela o que eu acho, ela vai ouvir que eu tô tentando dominar, ela vai ficar puta e vai fazer um rebuliço do caralho. Isso é o que eu chamo de pessoa que acabou de sair do cativeiro. Agora, pensar sozinho é muito ruim. Eu não acho que o caminho é você pensar sozinho. Então, pra mim, é muito bom procurar os seus pares. Não é procurar uma pessoa pra dizer pra você qual que é o sentido do texto, mas procurar os seus pares. Eu li o texto, pensei isso aqui. E você, o que que você acha? Aí a pessoa fala, pô, tu deu mole, brother, porque tu leu fora do contexto. Mais cedo eu tava falando sobre o negócio dos escravos servirão. Às vezes o sujeito vem de uma experiência de vida qualquer, ele leu o parágrafo inteiro, o olho bateu no escravo servirão, conectou com a história do cara, ele surtou e saiu correndo com a mente dele pra outro lugar. Pelado, de preferência. Se ninguém for dizer pra ele, ô, segura aí, brother, pera aí, vamos ler aqui, às vezes ele vai demorar 10 anos pra perceber. Coisa que você poderia dar um toque no cara, o cara sendo uma pessoa legal, vai te ouvir, ô, não, pera aí, então tá, então deixa eu dar uma volta. Então dura só poucos meses a surtação. Eu acho que o outro é um bom... Não surtar não é alternativa. Não surtar, não tem a opção você não surtar. Não tem essa opção. Você mas teria que ser perfeito de antemão pra você não surtar. E a ideia é que o surto seja controlado o quanto antes. Né? Se o projeto vai falhar, ele tem que falhar rápido. Uhum. Fail fast. Fail fast. Então, por isso, eu, na minha experiência, acho que você conviver é bom. Porque o outro te dá feedback. Bacana. Então eu vou pedir pro Peu me mandar uma listinha de livros e publicações, que eu vou deixar no post. E aí você procura por você mesmo, é fácil de encontrar pela internet. Tá no post, viu, sim, gente? A gente brincou aqui com relação a grupos. Tenha cuidado com os grupos, mas é interessante também você procurar seus iguais e tal. Entra nos grupos, vê qual é, fique vendo, toma cuidado com conselhos, sugestão. Cuidado com o troll de internet. Veja pessoas que são respeitadas, que são respeitosas. Cuidado com todo mundo que só concorda com você, né? Não, eu acho que aí a gente volta pro nosso manifesto. Não acredite em tudo que você lê. Não acredite em tudo que você ouve. Então, vamos exercer o senso crítico. É o nosso livro da manifesto. Leia lá, tá no nosso site. Então, vamos lá. Existe uma... O Crowley, ele praticava muita coisa sexual. O negócio do Crowley era gozar. Então, Não importa de que lado, importante é acordar suado. Então, e por isso... Beijo, Jean. E por isso existe uma... Na caricatura do Telemita, essa coisa do devasso. Do cara que vai se entupir de cocaína. O homem mais perverso que já vi. Vai pra uma casa de swing... Gente, eu não tenho. Não, esse era o esperto. Eu não tenho esse essa imagem. Pra mim. Isso que eu ia falar. Enfim, vocês entenderam, né? Eu só fico imaginando uma pessoa. O que eu imagino do Telemita é isso. Não importa de que lado, tem que acordar suado. Então, O Peu tá fazendo uma carinha aqui. Eu só posso concordar, bicho. Sinceramente, né? É aquela história. O importante é gozar. Existe uma verdade. Cedo, até quando o ruim é bom. Existe uma verdade nisso? Ou não é obrigatório? Não, obrigatório? Dizer que uma coisa é obrigatória pra uma comunidade que acha que faz o que tu queres é sair pisando no calo e gerando rebelião ali num ato instantânea. Então, não, mas é de livre comum pensamento interno, corrente. Mas é de primeira importância? Talvez seja essa pergunta do Andrei. É de primeira importância tem a magia sexual ou não? Oi, cara. Vou responder. É porque isso aí vai embora, porque isso tem história. A história é importante. Primeiro que no livro dali não fala sobre isso. Então aí, por exemplo, você já tem outro daquelas trivias. É igual a verdadeira vontade. Né? Não tem magia sexual no livro da lei. Amor é a lei. É. O amor. Então, não a putaria. Não a penetração, deve, sabe? Muita gente deve interpretar dessa forma. Isso que eu tô falando. Claro, aí certo. Às vezes não é amor, gente. Era cilada. Eu esperei. A gente não ensaiou, viu, gente? Não. Peraí, não. Como é que é? Tirou o Peu do prumo, gente. Tava falando que não tem sexo. Vamos lá, olha lei. Só. É porque assim, são pequenas coisas. Magia sexual não é um tema do livro da lei. Magia não é um tema do livro da lei. O livro da lei não fala sobre magia. Tem uma hora que ele usa um termo africano muito doido que sugere que é isso mesmo que ele tá dizendo, mas rigorosamente falando, os três eulíricos do livro da lei não falam sobre... Tipo assim, faça magia e é deste jeito aqui, deixa eu te explicar. E não assim por diante. Não fala nem magia. Não, o tema é claramente presente. Tá. Tá? Mas a palavra não tá lá. E isso é interessante porque o texto se propõe a ser generalista. Quer dizer, dizendo verdades em caráter abstrato. Então ela vale, inclusive, pra quem não faz magia, como a gente tava conversando mais cedo. Tá. Agora, então tá, mas então e daí? Naquele período, outras pessoas já estavam trazendo para o Ocidente uma descoberta para essas pessoas de que, caramba, sexo é uma coisa sagrada. Os ocidentais perderam isso, não totalmente, mas em função da atitude da cultura latina, porque antes do cristianismo já era assim, a repressão sexual é pré-cristã, os latinos já eram meio toscos. Então, quando as pessoas começam a ir ao Oriente, é lógico que havia ali uma renovação de comércio, enfim, outros historiadores vão saber dizer isso melhor do que eu. Os sujeitos vão lá e trazem todo um entendimento da península indiana para o Ocidente de que, caramba, existe uma maneira de transar que é interessante. E a gente, China também. A gente hoje, por exemplo, não entende certas paradas misteriosas, como, por exemplo, por que o texto do mago fulano do século XX é tão críptico sobre sexo? Ah, ele tá escondendo as chaves. Bicho, naquela época, a maior parte dos homens não contemplava a possibilidade do orgasmo feminino. Se você dissesse assim, mulher goza, a pessoa ia dizer, quê? Não entendi o que você falou. Aí você fala assim, claro que goza. Se você pegar a vagina e abrir uma pelinha assim, mais ou menos, que tem em cima, você vai encontrar um negocinho pequenininho que se você mexer ali... Aprende a ouvir, não tem isso, não. Mestre falou. Isso não existe. Então tem muito texto críptico de magia sexual do período do século XX que, se você ler pensando nisso, vai ver que a pessoa, ela tá escondendo o fato de que ela finalmente descobriu que ela pode fazer uma mulher gozar, coisa que ninguém sabia. E aí, então, o orgasmo feminino vem a conectar com a mulher escarlate, todo o poder é dado, e gera todo um furdunço mágico inteiro em cima disso. Então, por causa disso, magia sexual é crucial para a cultura telêmica. Por quê? Porque antes de Telema já tinham grandes caras propondo o Tantra no Ocidente. E para eles o Tantra, ele veio como sexo. Tantra não é sexo, mas ele veio como práticas sexuais sagradas. Engraçado que é um negócio zilenar, né? É muito mais velho do que o cristianismo. Muito mais. E o pessoal não fazia ideia de que existia o Ocidente muito segregado de todo o resto do mundo, né? Não, é muito triste. É tão triste que Tantra não é... Tantra é uma palavra que significa assim... É um texto que tem versos assim, assim, assado. Igual Sutra. Uhum. Sutra é tipo versos. Tantra é texto em prosa. Significa uma coisa mundana, assim. Tipo, ah, eu escrevi um Tantra hoje. Hoje à tarde eu tava inspirado e escrevi um Tantra. Porque eu redigi um texto cuja composição literária tem a forma do Tantra. Hoje estava tarde e pensei em uma nova posição sexual. Então, o Tantra é como decapitar. Vamos lá, mulher é bode, criança, vou praticar o quadro. É, partiu. Não, ué, uma prova disso é se você jogar no Google massagem tântrica, você vai achar o quê? Uma massagem de prosa e poesia. Muito bonita. Não, mas não, se fosse poesia, era massagem sútrica. Sútrica. Olha aí. Mas então por que os telemitas são tão fixados com magia sexual? Porque Crowley fez isso. Primeiro, porque sexo é bom. Não, tá, mas todo aí a gente tá discutindo aqui que durante 2000 anos isso não foi bastante pro Ocidente. Não, isso não foi. E eu queria chamar a atenção ao seguinte, que na época do Crowley era vitoriano ainda, não era? Era a Inglaterra. Vitoriano, assim, né? Ainda o Crowley dava... viveu nessa época, mas não a vida dele toda. Era um... Se você pensar no que a gente considera hoje vitoriano, era aquele negócio extremamente capado sexualmente. É tudo, né? É, mas cara, assim, aquelas pessoas, elas não eram pessoas que não faziam sexo. Isso não é verdade. Elas eram pessoas que faziam sexo muito mal. Porque você vai estudar, e eu não sou um especialista, mas você vai estudar a maneira como a pessoa abordava aquilo ali, e você vai encontrar homens que faziam sexo como se estivesse fazendo xixi. Ah, finalmente, né, eu tô aqui trabalhando, de repente, caramba, que agonia. Ô, mulher, chega aí porque eu tô agoniada. Aí mete, alivia e vai embora e termina assim. Aí, então, de repente, vem uma pessoa lá da puta que pariu e descobre assim, caralho, meu irmão, eu descobri um negócio misteriosíssimo aqui, vem cá que eu vou te explicar. O que é? Orgasmo. Acabei de descobrir, ninguém sabe. Orgasmo? O que é isso? Deixa eu te explicar aqui. Mas aí tu não pode explicar, né? Não é assim. Não é assim. Vem cá. Coloca a mão aqui na calça. Isso. É, não mexe rápido, não, mexe devagar. Não pode ser rápido, tem que ser devagar. Enfim, aí isso tudo é muito críptico naquele período. Porque ainda era. Isso é interessante, é um parênteses. Isso é interessante porque quando a gente vai ver o pós-Crowley aí, década de 60, 70, a gente tá falando aí sobre liberdade sexual feminina, né? Então eu acho que também é um tema que é muito síncrono com a época, né? E isso talvez seja interessante, que talvez possa ter ajudado a catapultar a Telema através disso tudo, né? Pode. Era de Aquário, novo Éon, né? Vamos lá, liberdade sexual, invariavelmente AIDS, depois que vai ser rediscutido isso, etc. Mas você tem todo esse, esse zeitgeist da época. Tem. Que é, corrigi ele, Ju. É a próxima vírgula. Por favor. Tá bom, zeitgeist. Hoje The Beatles, né? É que é a próxima vírgula. Quer dizer, que outra coisa vem, então, pra fazer o Telemida ficar tão frenético sexualmente? O fato de que ele tava até ontem em cativeiro. Então, de repente, alguém falou pra ele que ele pode fazer o que ele quiser. E, gente... Tem duas coisas que o ser humano... Tem quatro coisas que o ser humano gosta de fazer, né? Que é comer e viajar. Então, enquanto ele viaja de um lado disso ninguém fala, ele finalmente alguém diz pra ele, você pode comer à vontade. Alguém diz pra ele, é a primeira vez que ele ouviu isso na vida. Então, na medida em que as pessoas vão olhando isso de longe, de repente você é aqui uma pessoa vendo sofrida, uma vida sofrida, uma vida muito difícil, e olha lá longe, e descobre que lá longe tem uma galera que você acha que fode pra caralho. E você corre pra lá. Porque você tá procurando salvação, em um certo sentido. Você citou muito bem que é, tipo... Fuder uma coisa meio que assim... Tô precisando, vou ali rapidinho e faço. Não tinha significado. A partir do momento que chega alguém e te apresenta algo que é imbuído de total significado... Também não tem muito a ver por aí. Essa coisa de ter sido bom, tipo... Nossa, eu posso fazer disso, de beber um café, um ato, um ritual... E isso pode me elevar a tal e tal coisa. Olha, ou eu, não. Eu acho que sim. Na medida em que você vai encontrar pessoas que elas não vão conseguir participar daquela maneira de fazer. Você tem uma sociedade inteira falando que alívio sexual é você comprar uma mulher e dar uma metidinha todo dia. E você vai ter... Isso é... Pelo menos eu acho que sim. Eu acho que, da minha visão, é assim. Você vai encontrar muitas pessoas que vão olhar pra isso e falar, cara, eu não suporto isso. Se é assim, então fudeu pra mim. Porque isso eu não quero fazer. Tá. Aí, de repente, vem alguém e diz pra você assim, cara, não precisa ser assim. Pode ser de uma outra maneira. Isso é encantador. E a pessoa corre pra lá procurando a... Eu chamei de salvação, mas o que eu quero dizer é, cara, minha vida tá um absurdo. Se tudo que é possível é só isso aqui, fudeu pra mim. Não, finalmente eu descobri que tem uma outra coisa que também pode ser. Uma coisa que é possível. Ela vem pra mim como uma coisa maravilhosa, mas eu ainda não sei o que é. O período de turbulência que vai vir logo em seguida torna o Telemito uma pessoa insuportável. O Telemito é uma pessoa que é dita pra fazer o que ela quiser. Na turbulência da virada, ela vai errar o tempo todo. Porque ela não vai conseguir medir. Porque na medida em que... Vamos, por exemplo, falar de sexo. O sexo envolve o outro, né? Então, na turbulência, ou a pessoa vai se ausentar demais e você vai ficar frustrado porque ela não tá te pegando, ou então ela vai pular em cima de você horrivelmente e você fala, cara, você tá maluco? Sai daqui, você tá me abusando aqui. Esse período de turbulência é muito ruim. É muito típico de Telemita jovem. Muito hormônio. Muito hormônio. Muito hormônio. É que aquele maluco que, tipo, perdeu a virgindade há pouco tempo e virou o senhor comedor. Vocês já tiveram essa experiência, que eu tenho certeza, de pessoas terceiras que perderam a virgindade. Eu tenho a imagem na cabeça de um amigo. Um amigo, né? Sempre um amigo, né? Não porque eu a pessoa que era bem assim. Essa é um dos únicos exemplos que isso não serve, porque quando você é essa pessoa, você não percebe que você está fazendo isso. Você precisa de um terceiro pra ver. Entendeu? Mas, cara, eu claramente aquela pessoa que, tipo... Mas é aquele que fica falando disso o tempo inteiro. Exatamente, porque, tipo, parece que descobriu ontem, parece que o sexo nasceu no momento que ela fez. É. Então, tipo, tudo virou caralho. Porra, ontem eu fiquei, cara, não quero saber disso, tipo, eu tô aqui, sei lá, fazendo tabela no Excel, o que você tá falando? Tipo, eu não quero saber como você transou até as 5 horas da manhã e que você usou 5 camisinhas e no final você teve que pintar de novo o quarto, porque, enfim... eu não preciso saber dessas coisas, cara. Eu sei como é que é o sexo, tá? Eu me lembro, né? Você acabou de chegar, né? Dá um tempo, né? Então, vamos lá. Vamos então, beleza. Vamos, vou dedicar esses 10, 15 minutinhos a mais que a gente tem pra falar sobre as tretas telemitas. Ninguém vai falar do grau 11? Mas... Tá bom, então vamos começar, que já é uma treta. Vamos lá. Não, é rapidinho. O que é o grau 11? E por que as pessoas tiram tanto sarro disso? Os que não conhecem... As pessoas tiram sarro do grau 11 porque chamar os outros de viado é engraçado. É por isso que elas tiram sarro do grau 11. Se chamar uma outra pessoa de viado não fosse engraçado, grau 11 não era assunto. O que, que é o Grau 11? A OTO, que é uma ordem que já estava lá antes de Telemann aparecer, ela é uma ordem em 9 graus. E a OTO, como a gente estava conversando antes, ela era um dos lugares que já estava sabendo que tinha outra maneira de transar, que era sacralizável. E havia ali dentro, então, um processo, e certamente os irmãos da OTO no Brasil vão saber falar muito melhor do que eu digo isso academicamente, eles estão vivendo isso. Ela tem a missão de abrir para o sujeito a verdade desse negócio lentamente, grau a grau. Quantos graus? 9. O nono grau, então, é o coroamento do processo. Quero dizer, o que significa a pessoa ter o nono grau? Significa que ela já acessou tudo, já transa direitinho, pronto, pode ir pra casa, vai viver sua vida. Começa o sexual de verdade no oitavo, né? Segundo os textos que são abertos, a OTO atual, Crowley, no grau 8, começa a experimentar a masturbação como prática. Ela abre, ou melhor, não é que ela abre. A pessoa que percebe ou adquire um entendimento ou cruza uma linha de que, opa, peraí, eu consigo gerar aqui um efeito especial, não só botar uma porrinha na privada, mas um efeito especial, eu comigo mesmo, aí então abre-se o grau 8 pra ela. O 9 com parceiro. Isso é o que eu sei com base na literatura pública. Idem. Aí, o que é o grau 10 dessa ordem? Administração pública. O grau 10 é a pessoa que pilota o projeto numa espécie, numa região qualquer. Então tem o grau 10, sei lá, da Itália. Tem o grau 10 dos Estados Unidos. Tem o grau 10 da Inglaterra. Ele é um administrador. Ele é tipo vice-presidente regional. Não é um grau de conhecimento. É um grau honorífico vice-presidente regional. Não existem um montão de graus 10 por não, aí. Não, é nonsense. Ele é um vice-presidente regional. Tá. Crowley era bissexual. E é argumentável que ele preferia fazer sexo com homens, com base no que ele escrevia. Quando ele meio que toma a OTO para si com a morte da liderança prévia, e ele começa a reformar os rituais para que os rituais sejam uma lição telêmica sobre o assunto em questão, ele inventa um novo grau, que é o 11, para fazer a mesma coisa que o 9. Só que o 9, isso é um mundo antigo, né? Era, por definição, homem e mulher. Não tinha jogo. Não era sobre ninguém sexo. Nem pensava em outra coisa. Não tinha, não tinha, né? Eles tinham acabado de descobrir o que era sexo. Pensar que... Se você tá na mesa do rolê e fala assim, mas podia ser homem como homem, né? Na próxima festa você não vai ser convidado. Então ele faz uma brincadeira simbólica, porque a OTO, ela grafa o nome dos graus romano. Ai, meu Deus, porque é um atrás do outro? É porque ele inverte o símbolo. Um é o 9, ou seja, é o I e o X. É o I e o X. Desculpa, as piadas do pavio ficam pulando na minha cabeça. O terceiro grau, então, deveria ser a dança do machixe. Ai, não. Fica a dica, olha só. Eu tenho certeza, corta. Ó. Corta! Paulo, você não vai ouvir, mas Marina, eu sei que vai ouvir. Fica a dica aí, conta pra todo mundo que temos aqui uma revolução ritualística. Você pode comentar com a equipe dos rituais lá dos Estados Unidos. Mas enfim, então ele faz o nono grau e o 9 em romano é o mesmo símbolo do que o 11, só que um... na frente do outro. Entendi. E aí fica então tem aí uma espécie de sugestão de inversão. É um trocadalho mesmo. É um troca-troca. E a inversão, e por que a inversão? Aí, eu tô falando teoricamente, eu não sou membro da ordem. Porque o operador do 9, lembrando que isso é uma coisa do passado, então, infelizmente, a pessoa penetrada, ela não servia pra nada. O operador do 9 é o que penetra. No que ele faz o símbolo ficar um pra frente do outro, ele faz uma coisa nova. Ele inova. Agora, o operador é o penetrado. E ele era homem. Então, tem que ter outro homem na jogada. Eu acho que ainda os alemães ainda não estavam inventando aqueles aparelhos maravilhosos que eles inventam hoje em dia. Assim, tá caralho? Possivelmente, hoje, o grau 11 não precisa mais de ser homem com homem. Você pode chamar sua mulher, dar uma cinta caralho pra ela e pronto. Porque até onde eu sei, o jogo ali é o operador... ser passivo. Que delícia. Não importa quem está no outro papel. Isso é o que eu acho. Eu não sou membro da ordem, não posso dizer. Tá bom. Mas pra entrar, precisa passar pelo grau. Não, perceba que é o privilégio do cara que chegou lá em cima, né? Sim, ah, é, sim, não, sim. Era secreto, era o grau secreto, né? Porque se falasse que era, todo mundo ia ficar puto e ia embora, né? Eu acho que é engraçado, porque você começou a explicar e tal, falando sobre essa brincadeira e tal, dessa coisa da brincadeira, né? Da homossexualidade e tal, mas eu sempre vi de maneira diferente, assim. É, por ser uma coisa do tipo, a pessoa que está na ordem estar ali se submetendo, então não sei, tipo, é meio que uma... Não, eu achava assim, por que que menina não pode brincar? Por que que o grão... Pra mim é outra interpretação, entendeu? Existem muitas interpretações. Não, eu não tô falando disso, Ju. Eu tô falando da brincadeira de você zoar o outro que faz o grão 11, tipo... Não, eu sempre vi como, tipo... Ah, tipo, é tipo, sabe, na suruba, sabe? Tu não, entre aspas. É que, tipo, eu nem sei se isso é problemático. Olha o know-how do Andrei, hein? Vamos lá, Andrei. Explica. Tipo, tu na suruba não comeu ninguém, mas se todo mundo te comeu, sabe? Tipo, não sei. É Mamonas Assassinas. Você tá citando Mamonas Assassinas. Então, tipo, é só, tipo, você foi zoado não, do rolê. Não, eu não achava isso, não. Eu achava do tipo, eu tirava sarro porque, só pode clubinhos os gentlemen. As meninas não pode. Exatamente. O grau 11 é piada, que você tá chamando sua coleguinha de isso. Tá. Isso eu tinha percebido desde o início, assim. Tá. Se ser viado, tipo, você chamar a pessoa de mulherzinha. Chamar de viado é uma ofensa, só é piada por causa disso. Se vivêssemos numa sociedade que em isso fosse normal, que não pegava não, nada. Não, não houvesse graça, fiscal de bunda. Se não houvesse fiscal de bunda, não seria piada. Uhum. Mas ainda assim, eu acho que como fórmula não deve funcionar, porque se não forem dois homens... Porque tem o lance todo das energias, do fluxo da energia no corpo, da anatomia. Ah, amigo! Isso aí pra mim é lero-lero. É o lero-lero que... Meu amigo! Justificar o fato de que Crowley preferia homem. Telema, desculpa pra dar o cu. Crowley preferia homem. Ele fala isso tacitamente. Não, eu vou dizer, se é com energia e tal, não sei o quê, tem um povinho lá nas Alemanhas, até chinês agora, que tá inventando umas coisas malucas. Inclusive elétrico, né? Tem mais energia do que muita coisa. Pois é. Então, não, cara, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, né, gente? Gente, vamos encerrar, beleza? Eu queria fazer uma outra pergunta. Última, pra encerrar a noite. Já tá rindo de novo. Eu só volto pro Rio de Janeiro dia 15. Não, o lance é o seguinte, a gente viu da onde veio o Telema, onde o Telema está hoje, e na sua opinião, Peu, pra onde ela tá indo? Porque a gente tem mais 1900 anos de E.ON aí pela frente, né? Ele guardou a pergunta mais capciosa pro final. É, assim... Não, é a opinião dele, não precisa estar certo. Essa pergunta, ela vai... Eu meio que vou falar de mim mesmo. Eu não acho que o futuro de Telema sou eu, não é isso que eu quero dizer. Longe de mim. Mas eu acho que a história dos seres humanos envolvidos com Telemann pós-Crawler foi uma história muito dolorosa por razão de um apego a uma maneira de fazer as coisas que era muito individualista, mas não no sentido de você libertar o indivíduo de amar, mas no sentido de você dizer para ele, vai lá, se fode sozinho. Eu acho que essa leitura do autodidata heróico, não pelo fato de que ele é uma pessoa que, por exemplo, não tem acesso à escola e aí então ele fez uma coisa incrível que foi estudar sozinho. Essa pessoa é incrível. Mas é o autodidata heróico, aquele que eu me recuso a estudar em escola nenhuma porque eu vou resolver tudo sozinho por mim mesmo. Isso foi uma espécie de valor telêmico por muitas gerações de telemitas. Tanto que, mesmo na relação de tutoria, eu vou lá e vou te ensinar, eu não te ensino nada. Eu digo pra você, pega esse papel aqui, faz o que tá escrito, e se fode lá, e quando estiver pronto, você me procura. Quero dizer, eu não sou um orientador, eu sou um auditor de resultado. Eu acho que esse... comportamento de auditoria de resultado, ele não tem futuro. Apesar de muitas pessoas acharem que isso é aquilo que faz o telemita uma pessoa heróica, como as pessoas falam que estudar numa escola ruim é bom pra você porque você aprende tudo sozinho, né? Vai pra faculdade ruim porque lá você vai se fuder e vai aprender sozinho. Isso é um absurdo. Vai pra uma faculdade boa pra que você seja cuidado por bons professores. Eu acho que, apesar de tudo, isso é uma vanguarda em Telemann. Telemann é um ambiente de pessoas individualistas que elas redescobrirão a comunidade de uma nova maneira, não da maneira anterior, que é homogeneizante, todo mundo pensa igual, vamos nos abraçar e escrever uma carta de intenção de que a partir de agora a gente, todo mundo vai se amar. Não, a gente não vai se amar, a gente vai brigar pro resto da vida, mas junto no mesmo espaço. E vamos todos nós fazemos coisas incríveis, junto, né? É, exatamente, tá. Exatamente, quero dizer, porque, como o Andrei fala, o ser humano é um bicho gregário, a gente não funciona bem isolado, não é tendo o meu espaço da minha privacidade, não é isso, é isolado, é na ausência total do outro, não funciona bem. Os piores exemplos de comunidade telêmica hoje, quando você vai um telêmita pisando na bola, se você olhar bem pra essa pessoa, ela tá se recortando do grupo. Em geral, ela tá se acotando do grupo. E aí você vê o efeito que isso gera. Então eu acho que vai haver na comunidade telêmica, em breve, uma redescoberta do conceito de comunidade. E a minha expectativa é de que essa nova comunidade, ela não seja igual à anterior. Tem um filósofo brasileiro, eu não lembro o nome dele. Ele, na verdade, não é um filósofo, é um psicólogo. Eu nunca lembro o nome dele. Ele fala muito sobre carreira. Que ele fez uma vez uma análise sobre a nova juventude, em que ele fala assim: o adulto olha para as crianças e fala, nossa, como elas estão sozinhas, elas ficam cada uma num celular separado, não é? Devem estar muito sozinhas, né? Mas ele observa o seguinte: existe uma nova maneira de conviver, porque se você observa essas crianças, é a opinião dele, elas estão todas mexendo no celular, mas elas fazem questão de fazer isso na mesma sala, elas se reúnem para fazer isso. Então, apesar de você olhar e falar que olha que coisa individualista, elas se reúnem pra fazer isso. E muitas vezes estão trocando mensagem com quem não está ali, né? Na verdade, o grupo ficou até maior, né? Então, possivelmente, tem uma nova maneira de ser comunidade que a gente ainda não descobriu, que eu tenho esperança de que vai ser redescoberta dentro da comunidade telêmica. Isso é o que eu acho que é o futuro de Telêmica. Faço votos pra que seja assim, porque o que eu vejo hoje, na verdade, é cada vez mais segregação entre grupos. Os grupos vão se fragmentando e hoje em dia virou uma concha de retalho. Mas será que isso aí talvez não seja um amadurecimento da Telema no sentido de, beleza, a gente recebeu isso aqui, tá todo mundo muito animado, tá todo mundo muito junto, agora beleza, vamos nos separar nos grupos no sentido de cada um tem os seus entendimentos e a gente meio que tá se conversando, mas está cada um experimentando a sua maneira. Os grupinhos, no meu entendimento, são brigados, né? Mas aí é a história da humanidade, né? É, concordo. Se você focar na história de Telêmaco no Brasil, você vai encontrar os pontos históricos de briga. A história da UTU no Brasil, por exemplo, é uma história que nasce de um grupo de pessoas que meio que tinha um projeto comum, mas eventualmente elas se desentendem. Então hoje você tem muitos grupos de pessoas que são pessoas que compraram essa briga. A briga de outra pessoa. Porque eu sou amigo de fulano, ele é amigo da fulana, essas pessoas brigaram há 20 anos atrás. Provavelmente não lembram nem o motivo. Nem se importam mais com o motivo, mas aí então você fica legatário dessa disputa, porque a disputa também gera identidade. Então, como essa é uma história de 100 anos... Você vai ter o fulano de tal que briga com a baladinha 93, a baladinha 93 que briga com não sei mais quem, e a UTO não se entende com a Saturno, sei lá que porra que é. Tô falando coisas aleatórias na minha cabeça. Por uma razão histórica, por razões históricas, porque há 20 anos atrás teve duas pessoas que brigaram. Eu acho que com os novos grupos e o trabalho do podcast, por exemplo, Magicando, Foco de Pestilência e Vortex, meios de comunicação que não existiam no passado vão conseguir fazer com que essas pessoas falem uma com a outra. Mesmo as pessoas que não se suportam pessoalmente. Tipo assim, eu não quero sentar na sua frente. Mas às vezes no fórum a gente pode trocar umas frases. E aí essa convivência vai gerar um futuro que eu tô aguardando muito. Excelente. Excelente a visão. Bem, vamos encerrar aqui então. Gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês, inclusive do Peu. Obrigado, Ju. De nada. Aprendi muitas coisas novas. Aprendeu? Tô muito feliz, de verdade. Você aprendeu que dá pra fazer grau 11? Também, menina? Não, eu aprendi, inclusive, eu tomei um tapa na cara, porque não era pra eu estar fazendo piada com isso, justamente eu. Olha aí, ó. Olha aí. É, Vinícius Ferreira. Cara, não sei nem o que falar. Tô feliz de ter tido essa conversa, tô menos preconceituoso. É isso. Muito obrigado, Liv Andrade. Gente, esse é o programa que vamos ter que mandar pintar o apartamento do Andrei, porque nossos miolos estão todos na parede. É, vamos essa. Deixar acreditar que é por causa disso, Lívia. Ah. Exatamente disso. Ah. É. Não foi, não foi o grão antes que deu errado. É. Nossa senhora! Para de fazer, agora não pode mais. Agora você sabe por que não pode. É. Gente, mas não foi isso, não tô falando. Como que o grau 11 deu errado, né? Você foi mirar e escapou. Não, cara, não. Tem umas. Enfim, tá bom. Deixa pra depois a gente vai. Tem um todo mundo em pânico. Depois a gente toma cerveja. Como é que isso acontece? É. Muito obrigado também, Peu. Peu, por favor, fica aí o espaço aí pra você dar sua mensagem e fazer seu jabai. Eu vou deixar o Jabá pra uma outra oportunidade, eu não, mas assim, eu prefiro dizer o seguinte, né? Tenham paciência com os seus limites, por favor. São pessoas difíceis, elas estão se esforçando, estão procurando dar um jeito. Quando um sujeito é um coitado e ele dá de cara com a lei do forte, ele vai balançar. A lei do forte dói muito no coração. Então, em geral, são pessoas muito jovens no rolê, elas vão fazer um esporro do caralho. Se você olhar aquilo ali como um adolescente na vida, vai ser mais fácil. Falar, até o sem camisa? Tem que ter paciência com o sem camisa também? Eu tô fazendo isso há 17 anos. Esse aí também é mais jovem, né? Eu sou suspeito pra falar. É, Deus do céu. Então é isso, gente. Muito obrigado e ósculo no bode para todos vocês. Se não tem pinto, vai se decepcionar bastante ali, com o telema. Mas eu já falei, dá pra gente meter o caoísta e botar uma cintaralha. Olha, eu sofro com isso. Os Raimundos. De cristal. Mas é isso que eu queria falar. Agora, falando em off, eu queria falar isso em algum momento que o pessoal fala que é putaria. Cara, não é isso. É menos. A gente é chega menos lá. A gente chega lá. Também, mas... Como tudo na vida tem putaria. Todo mundo tem putaria. Ah, filha, Salomão lá. Quem não tem, tá errado. É, quem não tem, a gente tá fazendo errado. Mas eu acho que tem... Tá errado. A música dos Raimundos explica isso muito bem, né? Qual? No coletivo, o que manda é a lei do pau. Quem tem, esfrega nos outros. Quem não tem, só se dá mal. É triste. É triste, mas é verdade. Cara, eu tô vendo que isso vai pro adendo depois. É... Vamos lá, vamos voltar.